Futebol Jovem Pan. A partir de agora, mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan. Oferecimento, Loja em 100, preço baixo, carnezinho, entrega, montagem, é tudo sensacional. Consórcio Mage, Volkswagen, caminhões e ônibus. Pare Mate apostas esportivas, eles jogam, você ganha. Volkswagen Meteor, o extra pesado que entrega mais valor para o seu negócio. A você ligado no microfone Jovem Pan, estamos chegando com a sequência do Campeonato Brasileiro. É a segunda rodada, daqui a pouco rola a bola pro Verdão, que entra em campo contra o Internacional. Palmeiras joga daqui a pouquinho a sua segunda partida, a primeira que, digamos assim, será em casa antes do clássico contra o Flamengo no final de semana. O clássico este sim realizado no Allianz Parque. Hoje o Palmeiras joga na Arena Barueri, que é onde nós estamos, pro jogo contra o Internacional. Aliás, o Inter não tem boas memórias quando joga aqui em Barueri contra o Palmeiras, por exemplo, no ano passado, que o Endrick arrebentou no jogo contra o Colorado. Isso e muito mais nós vamos destacar para você ligado no microfone Jovem Pan a partir de agora, com quarta-feira de futebol, uma quarta-feira de muita bola rolando. Esse é o primeiro jogo que a Pan transmite nessa noite, que ainda terá Juventude e Corinthians com José Manuel de Barros, e Flamengo e São Paulo com Nilson César a partir das 9:30 da noite no estádio do Maracanã. E depois que tudo acabar, o Canelada entra em campo com o nosso Pedro Marques para resumir o Campeonato Brasileiro. Enfim, o Brasileirão está de volta. Futebol da Pan já no ar neste momento. Os goleiros do Palmeiras no gramado. Neste instante, vem pro gramado, aliás, os goleiros do Internacional, do Palmeiras também. O Inter vai subir daqui a pouquinho. Eu já vejo uma movimentação aqui no banco de reservas da Arena Barueri. Futebol da Pan no ar para você com Loja 100. Promoção é nas Lojas 100. Smartphone Samsung Galaxy A17 LTE. Memória de 128 GB com tecnologia 4G. Apenas 1.198 à vista ou 12 de 119,20 por mês nas Lojas 100. É isso. Pare Mate, a Casa Internacional de apostas esportivas, incontáveis possibilidades. Pare Mate apostas esportivas, eles jogam, você ganha. Jogue com responsabilidade. Consórcio Mage Volkswagen, caminhões e ônibus, créditos de até R$862.900, sem juros. BYD, a maior do mundo em carros elétricos, agora é do Brasil. BYD, construa seus sonhos. E caminhão Volkswagen Meteor, o extra pesado que entrega mais valor pro seu negócio. Futebol Jovem Pan no ar, daqui a pouco tem Palmeiras e Internacional na segunda rodada do Brasileirão. E claro, você sabe, o nosso canal no WhatsApp para você acessar as notícias do dia, os melhores momentos dos nossos programas, os lances da rodada, é Jovem Pan Esportes. É só você apontar a tela do seu celular pro QR Code que tá aqui na tela ou nas atualizações digitar Jovem Pan Esportes e você vai poder acompanhar as publicações da equipe de esportes da Jovem Pan. Destaque agora das equipes pro jogo de logo mais. Primeiro o Verdão, Vitor Boni, o Palmeiras joga daqui a pouquinho em busca de Três pontos. É claro, a gente sabe que todo ponto que fica pelo caminho no Brasileirão faz falta lá na frente. Boa noite, Boni! Após estrear com vitória no Campeonato Brasileiro, Palmeiras volta à Arena Barueri para buscar mais três pontos. Abel Ferreira mexe no time e Zé Rafael segue de fora. Palmeiras destacado, time do Verdão tá pronto. Professor Abel Ferreira vem com uma equipe titular para o jogo de daqui a pouco do Campeonato Brasileiro. O Internacional, o outro lado, o Colorado Gaúcho. Boa noite para você, PH Sperber. Muito boa noite, Gabriel Dias. E se de um lado temos um postulante a tricampeão consecutivo, do outro um postulante ao título que não vence desde 1979. O Internacional vai em busca de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro e tem desfalques importantes. Fernando, destaque defensivo neste início de temporada, não viajou com a equipe e fica de fora do confronto por lesão. Entretanto, um retorno que chamou a atenção do torcedor. Após toda a polêmica na semifinal do Gauchão, Robert Renan retorna ao Colorado e é opção no banco de reservas. Quem também vem para o jogo é ele, a esperança de gols, o colombiano Rafael Santos Borré, Gabriel. Muito bem, muito obrigado, PH, que volta já já com as escalações, com Palmeiras, com o Internacional. Tudo isso a partir de agora no Futebol da Pan. Você que tá com a gente aqui no YouTube, senta o dedo no like, se inscreva no canal, vem com a gente porque a bola vai rolar às 8 da noite para Palmeiras e Internacional. É hora de análise e opinião aqui no Futebol da Pan. Bruno Prado, Palmeiras que venceu no final de semana contra o Vitória, agora tem uma partida importante também contra o Internacional. O Verdão que, por enquanto, está bem estável nas suas competições, tanto na Libertadores, agora o começo de Campeonato Brasileiro, ganhou o Campeonato Estadual esse ano, enfim, é um postulante, é um favorito para levantar mais um título de Campeonato Brasileiro. Boa noite, Bruno. Boa noite, Gabriel, boa noite a todos. É um candidatíssimo, atual bicampeão, busca o terceiro consecutivo, o que é muito difícil aqui no futebol brasileiro, um time conquistar três vezes seguidas o Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras tem condição de fazer isso. E é importante ganhar em casa. Hoje não está no seu estádio, mas está aqui em Barueri, onde já jogou várias vezes. Inclusive, você lembrou, derrotou o Inter aqui no, já na reta final do Brasileiro do ano passado. Então é jogo importante para fazer resultado contra um time que vai brigar na parte de cima também. A tendência é essa. O Inter é um time que deve brigar ali, no mínimo, por vaga na Libertadores. Inter que vem de uma turbulência ali desde a eliminação no Campeonato Gaúcho, mas tem time, tem elenco para fazer um ótimo brasileiro. Vamos ver hoje num desafio diante de um dos principais times do futebol brasileiro. É, e lembrando que é uma das oportunidades derradeiras para nós vermos o Endrick em campo com a camisa do Palmeiras. Ainda tem um tempinho, claro, naturalmente, é verdade, mas já vai se aproximando o meio do ano e vai se aproximando também a despedida do garoto Endrick com a camisa do Palmeiras, né, Bruno? Então, são as oportunidades finais pro torcedor do Palmeiras ver o Endrick em campo com a camisa do Verdão. É, tá no, na reta final, né? Não, ele vai pra Copa América com certeza, né? Então, ali já no começo de junho, já deve estar com a seleção, agora não me lembro exatamente quando a seleção vai se apresentar, mas falta pouco, né? O Endrick logo deixará o Palmeiras, deixará o futebol brasileiro e não tem jeito, né? Esse é o típico jogador que não tem como segurar, é um jovem talentosíssimo. O Real Madrid veio antes do cara completar 18, pagou uma grana enorme, o Palmeiras teve que negociar. Garoto com essa idade, com esse potencial, infelizmente vai embora logo, mas o palmeirense ainda vai ter oportunidade de curtir o Endrick por mais alguns jogos, e ainda novo e de certo modo jogando pouco no profissional, né? Ele tá desde o finalzinho de 22 jogando com mais frequência, ele ainda conseguiu títulos importantes com a camisa do Palmeiras. Muito bem, meus amigos, você aqui do YouTube Jovem Pan Esportes, vem com a gente, senta o dedo no like, se inscreva no nosso canal, valeu Brasil, muito obrigado pela audiência. Rodada ainda inicial do Campeonato Brasileiro, é só a segunda rodada de Campeonato Nacional, que começou ontem com Bahia e Fluminense, um jogo interminável por conta das chuvas lá em Salvador. O Bahia venceu por 2-1, o time do Fernando Diniz saiu atrás no placar, empatou e virou 2-1 pro Bahia do professor Rogério Ceni. Agora, quarta-feira, hoje, 19h, a bola já tá rolando na Arena do Grêmio, com Grêmio 0, Atlético Paranaense 0. O Bragantino, neste instante, também tá jogando contra o Vasco da Gama, 19h, jogo em Bragança Paulista. O Bragantino tá vencendo o Vasco por 1-0. Às 20h, além desse Palmeiras e Internacional, tem Atlético Mineiro e Criciúma, Fortaleza e Cruzeiro, Juventude e Corinthians, o outro jogo que você também vai poder acompanhar no YouTube da Jovem Pan Esportes. 21h30, a bola rola para Flamengo e São Paulo, transmissão do Nilson César. Amanhã no Nilton Santos, no Engenhão, tem Botafogo e Atlético Goianiense. Nós teremos ainda um jogo pendurado nesta segunda rodada do Campeonato Brasileiro entre Cuiabá e Vitória, que ainda está com data pendente na casa do Cuiabá, na Arena Pantanal. É muito cedo ainda, mas o Atlético Paranaense atualmente, neste momento, é o líder do campeonato, seguido de Bragantino, Cruzeiro, Fortaleza, Internacional e Palmeiras. No momento em que o Internacional vem pro gramado, daqui a pouco a bola vai rolar para Palmeiras e Interclássico Nacional, para você ligado no microfone Jovem Pan. Palmeiras que vem de vitória na sua primeira partida do Campeonato Brasileiro, foi a Salvador vencer o Vitória por 1-0. O Verdão tem esse saldo já positivo de 3 pontos, o Internacional venceu o Bahia no Beira-Rio no sábado do Campeonato Brasileiro, na abertura do Campeonato Nacional. Agora nós vamos girar os destaques dos demais clubes do futebol brasileiro. Rodada importante do Campeonato Nacional. Agora o destaque é o Coringão. Alô, Kaique Lima. É daqui a pouquinho, às 20 horas, no Alfredo Jaconi, Juventude Corinthians, Corinthians e Juventude. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Timão em busca da primeira vitória. Valeu, valeu, Kaique. Corinthians e Juventude, o José Manuel de Barros vai transmitir com o velho Vamp, com a nossa equipe completa. Grande jogo pro Corinthians. É importante já conseguir aí 3 pontinhos, que empatou no final de semana contra o Atlético Mineiro. Agora o Flamengo. Mengão na área, Guilherme Silva. O Flamengo irá poupar jogadores contra o São Paulo nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta e Luiz Araújo, com fadiga muscular, começam no banco de reservas. Para as vagas, Alan e Bruno Henrique serão titulares. Varela, recuperado de um quadro viral, inicia na equipe principal. Na Copa do Brasil, o Mengão conheceu o adversário da terceira fase. Será o Amazonas de Manaus. Já já, mais informações aqui na Jovem Pan. Valeu, obrigado, Guilherme Silva, com o Flamengo, que joga contra o São Paulo daqui a pouco. Neste momento, o Palmeiras no campo. Endrick puxa os jogadores do Verdão, seguido pelo Aníbal Moreno, pelo Flaco Lopes. Jogadores do Palmeiras no gramado para o jogo de daqui a pouco contra o Internacional. Destaque agora do tricolor paulista. Que crise interminável a do professor Thiago Carpini. O São Paulo na área, Giovanni Chacon. E é daqui a pouquinho, 21h30, a bola rola para a equipe do São Paulo fora de casa, duelo contra o Flamengo. Jogo importante e que deve realmente marcar o ponto final na trajetória de Thiago Carpini como treinador da equipe. São Paulo destacado aqui pelo nosso Giovanni Chacon. Nilson César transmite 21h30 o Flamengo e São Paulo, Maracanã. Nosso Viga vai estar lá e depois, claro, tem o Canelada no Futebol da Pan. Agora o Santos é manchete aqui na Jovem Pan. Alô, Guilherme Nápoles. Com portões fechados, o Santos estreia na Série B do Brasileirão neste sábado contra o Paysandu na Vila Belmiro. A grande dúvida é no comando de ataque, com Julio Furque voltando de lesão e Morelos afastado para o Grupo 2. Boa, muito obrigado, Guilherme Nápoles, pelas informações aqui no Futebol da Pan. O Grêmio abriu o placar contra o Atlético Paranaense. Lá em Porto Alegre, o Grêmio faz 1-0 contra o Furacão. Furacão do técnico Cuca. 1-0, portanto, gol do Cristaldo. 1-0 para o Grêmio contra o Atlético Paranaense. Palmeiras no gramado, tá pronto e escalado o time do Abel Ferreira, né, Vitor Boni? Pronto e escalado o time do Abel Ferreira, com novidades. O Abel que vem mexendo muito no time nessas últimas partidas, volta com peças importantes, mas mantém o desfalque de Zé Rafael com lombalgia, ainda não volta ao clube do Palmeiras. mas com novidades, força máxima em busca dos 3 pontos, Gabriel. Bom, Albani vem já com mais detalhes, outras informações do Palmeiras aqui no Futebol da Pan. O Inter também pronto, escalado, definido para o jogo contra o Palmeiras. Aliás, ambas as equipes não perderam. O Palmeiras foi o campeão paulista, o Internacional ficou pelo caminho no gauchão, né, PH? É isso, o Internacional que perdeu nos pênaltis para o Juventude, lembrando as duas partidas, empate, e aí nos pênaltis com direito àquela cavadinha polêmica do Robert Renan, que causou ele ficar de fora das últimas 3 partidas, retorna nesta quarta-feira contra o Palmeiras, o Internacional que conseguiu ser eliminado na semifinal para o Juventude. Juventude, inclusive, que é o adversário do Internacional na Copa do Brasil. Os confrontos já definidos, foram definidos nesta quarta-feira, às 14h30, o Internacional que enfrenta o Juventude na terceira fase. O Internacional também tem uma surpresa na escalação. O Wesley, ex-Palmeiras, é titular na partida, ganha a vaga de Luca, que iniciou a partida contra o Bahia, e será titular contra o seu ex-clube. Pode pintar, quem sabe, uma lei do ex, Gabriel Dias. Boa! Já o PH volta no Futebol da Pan. Mais cedo nós tivemos também a definição das semifinais da Champions, né, Bruno Prado? O Manchester City do professor Guardiola foi eliminado nos pênaltis para o Real Madrid, e os brasileiros Rodrigo e Vini Júnior vão ser figurinhas das semifinais da Liga dos Campeões, né, Bruno? Passou o Real Madrid nos pênaltis, resistiu ali, principalmente no segundo tempo do tempo normal e no primeiro da prorrogação, onde tomou uma pressão muito forte no Manchester City. No segundo tempo, até o City diminuiu um pouco o ritmo, mas pressionou na parte final, né? Que é natural, o City em casa tem essa característica de pressionar, de ficar com a bola, de empurrar o adversário para trás. Real Madrid fez o gol logo no início, né? Então obrigou sempre o City a correr atrás. O City empatou, mas acabou derrotado nos pênaltis. Um duelo que, pelo terceiro ano seguido, eles se enfrentando na Champions, deu Real Madrid em 22, deu City 23, deu Real Madrid agora em 24. Eles haviam se enfrentado também na temporada 19-20, nas oitavas, ali o City passou. E lá atrás, em 16, ainda nem estava o Guardiola no City, teve uma semifinal entre eles e passou o Real Madrid. Então é um confronto que tem se repetido, para mim, as duas melhores equipes do mundo hoje. E o Real Madrid segue em frente para pegar o Bayern de Munique, uma semifinal grande aí. O Bayern foi mal no campeonato alemão, perdeu de longe pro Bayer Leverkusen, mas tem time, tem qualidade aí para encarar o Real Madrid. E do outro lado, Dortmund e Paris Saint-Germain, né? E o campeonato inglês, a Premier League, que é a principal liga nacional do mundo, não terá nenhum representante na semifinal, né? 2 da Alemanha, 1 da Espanha e 1 da França nas semifinais da Champions League. Pois é, o PSG ontem passou pelo Barcelona, né? Então nós teremos aí duelos interessantes na Liga dos Campeões. Esses duelos acontecem nos jogos da ida, pelo menos nesse mês ainda, na última semana desse mês de abril. E a Alemanha com 2 times, né? O Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, assim como foi em 2013, e os dois fizeram a final, né? Foi entre os dois, e o Bayern ganhou do Dortmund, na época dirigido ainda pelo Jürgen Klopp, e os dois alemães aí na semifinal, e nenhum deles é o campeão alemão, né? Que é o Bayer Leverkusen, que pode chegar amanhã na Liga Europa, mas achava que 2013 tinha sido a última vez com 2 alemães na semi, não foi. Agora, lembrando, 2020 também, tinha o Bayern de Munique numa semifinal, o RB Leipzig na outra, mas o Bayern chegou à final, derrotou o Lyon, mas o Leipzig perdeu pro Paris Saint-Germain, né? Foi aquela final entre Bayern e Paris Saint-Germain. Mas chegam aí 2 alemães, só que o campeão alemão é o Leverkusen, né? Então, ainda assim, o futebol alemão mostrando a sua força. O Dortmund, que via campeonato alemão, não tem também a sua vaga garantida na próxima Champions. No confronto direto com o Stuttgart, perdeu. E aí, Stuttgart tá em terceiro. Se não me engano, até saiu do G4. Tá brigando ali com o Leipzig. Exatamente, corre o risco de perder a vaga pro Leipzig. Impressionante. Só que aumentaram com esses resultados da semana, né? O Bayern eliminando o Arsenal, o Manchester City caiu também, Dortmund passou, aumentaram as chances da Bundesliga ter um 5º time na próxima edição da Champions, né? Porque, só explicar rapidamente, porque é uma mudança, né? A próxima Champions terá 36 clubes, não mais 32, não terá mais fase de grupo, será uma classificação só, 8 rodadas, que aí o sorteio vai determinar os confrontos, não vão, obviamente, não vai ser todo mundo contra todo mundo, mas essas 4 vagas extras, 2 a UEFA destinou, ela deu uma vaga, 2 vagas extras para uma vaga para cada país, obviamente, para os dois países países de melhor desempenho nas competições da UEFA dessa temporada, né? Aí soma Champions, Europa League, Conference League. A Itália já tem praticamente garantida uma dessas vagas extras. E aí tá entre a Alemanha e a Inglaterra, a segunda vaga extra. E essa semana foi muito favorável para a Alemanha. É. E tem a tendência do Liverpool ser eliminado amanhã. Até porque o Leverkusen joga também amanhã. Contra o inglês. Vai eliminar um inglês. O Liverpool perdeu o primeiro jogo por 3-0. Então, tem boa chance. Se confirmar o Leverkusen contra o West Ham e confirmar a eliminação do Liverpool, a Alemanha encaminha muito essa vaga extra para a próxima Champions League. Pois é, vamos ver como é que vai ser o desenrolar aí dessas próximas semanas na Liga dos Campeões e também na Liga Europa. Palmeiras e Inter jogam daqui a pouco. Você ligado no microfone da Jovem Pan vai conferir a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje ainda tem Flamengo e São Paulo. Mais tarde, o Nilson César vai transmitir aqui no Futebol da Pan com toda a nossa equipe. E claro, você sabe, depois disso ainda tem o Canelada com o nosso Pedro Marques. Vamos confirmar outras informações do Corinthians, que está se preparando para o jogo contra o Juventude logo mais 20h. Transmissão do José Manuel de Barros aqui na Pan. Kaique Lima tem detalhes. Vem nessa, Kaique. Um grande abraço a todos os amigos ligados em mais uma jornada esportiva. Aqui na Jovem Pan vamos falar do Corinthians, o timão do técnico Antônio Oliveira, que entra daqui a pouquinho às 20 horas contra a equipe do Juventude no Alfredo Jaconi pela segunda rodada do Brasileirão. O timão que vai em busca de sua primeira vitória após empatar dentro de casa contra o Atlético Mineiro. O duelo de hoje inicia uma sequência de 3 partidas atuando fora de casa para o timão na temporada. Hoje o Juventude, no final de semana o Bragantino, no próximo meio de semana Argentino Júnior pela Copa Sul-Americana e depois desses 3 confrontos, aí sim o duelo contra o Fluminense em seus domínios. O timão que busca a primeira vitória e que não terá à beira do gramado o técnico Antônio Oliveira. Ele foi suspenso na partida contra o Atlético Mineiro, recebeu o cartão vermelho após os 90 minutos e não constará na comissão técnica. Uma notícia importante tanto para o Corinthians quanto para as outras equipes da elite do futebol brasileiro é que nesta quarta-feira houve o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. O timão que enfrenta o América de Natal no primeiro duelo fora de casa e o segundo atuando em Itaquera. Válido ressaltar os primeiros confrontos, os jogos de ida na semana do dia 1º de maio e a volta no dia 22. Passando rapidinho também as outras equipes grandes do Campeonato Brasileiro, São Paulo que enfrenta o Águia Marabá, primeiro jogo fora de casa, segundo jogo no Morumbi. A equipe do Palmeiras que enfrenta o Botafogo de São Paulo, primeiro jogo no Allianz, segundo jogo atuando fora de casa. O Flamengo que enfrenta o Amazonas com o primeiro jogo no Maracanã e o segundo jogo fora de casa. Fortaleza que encara o Vasco da Gama, Internacional que duela contra o Juventude e, é claro, o Grêmio que faz a primeira partida contra o Operário. Para mais informações, tanto do sorteio da Copa do Brasil quanto do Corinthians, é só ficar ligado aqui na Jovem Pan. Valeu, muito obrigado, Kaique Lima, pelas informações do Coringão aqui no Futebol da Pan. Corinthians esse ano que deve ter uma temporada de meio de tabela, né, Bruno Prado? Não se reforçou da maneira que era esperado, as dívidas do clube vão se avolumando e dentro de campo a coisa não evoluiu muito. A gente já viu como exemplo disso o Campeonato Paulista, por exemplo, né? Não acredito num ano de muitas coisas grandes aí pro Corinthians. Acho que o primeiro cuidado é de tentar evitar ficar perto da zona de rebaixamento de novo. E não vejo muito acima ali de meio de tabela mesmo. É um elenco que foi bastante modificado, mas não acho que ficou melhor que o time do ano passado. É mais jovem, fisicamente melhor. Até no jogo de hoje, vi aqui a escalação e o Antônio Oliveira vai fazer uma experiência que acho válida. Ele vai só com um volante, só com o Ranieri, com Coronado e Garro juntos e 3 atacantes, né? Com o Romero, Romero, Wesley e Yuri Alberto. É uma formação bem ofensiva do Corinthians, com um volante, dois meias e três atacantes. Acho que vale o teste, sim, né? O Corinthians investiu para trazer esses dois meias, Garro e Coronado. E é a primeira tentativa aí do Antônio Oliveira de encaixar os dois juntos. Apenas um volante, os dois e três atacantes. Vamos ver como vai funcionar na prática, se o time vai conseguir desenvolver bem com essa formação. Mas eu acho interessante o teste que o Antônio Oliveira vai fazer. Muito bem, meus amigos. Vamos ouvir agora informações do Flamengo. Guilherme Silva tem destaques do Mengão, que joga contra o Tricolor do Morumbi, 9:30 PM. Vem nessa, Guilherme Silva. O Flamengo irá poupar jogadores contra o São Paulo nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta e Luiz Araújo, com fadiga muscular, começam no banco de reservas. Varela, recuperado de um quadro viral, retorna e inicia na equipe principal. Sendo assim, o Mengão encara o Tricolor Paulista com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Alan e De La Cruz, Bruno Henrique, Cebolinha e Pedro. Recuperado de uma lesão na coxa direita, o Wesley também deve ficar à disposição na reserva. Os desfalques seguem por conta de Gabigol suspenso naquela situação de uma tentativa de fraude no exame antidoping, e Vinha, que teve um choque de cabeça no jogo contra o Atlético Goianiense. São os únicos desfalques do técnico Tite para a partida. E hoje, mais cedo, também a equipe rubro-negra conheceu seu adversário da terceira fase da Copa do Brasil. Se trata do Amazonas de Manaus, ou seja, teremos Flamengo e Amazonas na terceira fase da Copa do Brasil. Os jogos irão acontecer no final de abril, início de maio, e depois nos dias entre 21 de maio e 23 de maio é a Copa do Brasil. E claro, tudo de Flamengo, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, você acompanha aqui na Jovem Pan. Valeu, muito obrigado, Guilherme Silva, com as informações do Mengão, do Flamengo no Futebol da Pan. E agora nós vamos para o outro lado deste clássico nacional, o confronto que pode definir a troca de treinador no São Paulo Futebol Clube. Giovanni Chacon. É isso, meus amigos ligados aqui na Jovem Pan, um forte abraço para vocês. Daqui a pouquinho, 9:30 PM, tem mais um jogão para a equipe do São Paulo. A temporada do Tricolor no Campeonato Brasileiro 2024 não começou bem, com a derrota para a equipe do Fortaleza em casa, e agora uma parada extremamente difícil, jogo fora de casa no estádio do Maracanã. Daqui a pouquinho a bola rola, São Paulo e Flamengo, Flamengo e São Paulo. O Tricolor que então começou com a derrota, e basicamente essa derrota no final de semana para a equipe do Fortaleza já decretou a saída do técnico Thiago Carpini. Só não foi concretizado de fato, só não teve uma martelo batido quanto à saída do treinador, a equipe do São Paulo, porque ainda não encontrou o substituto. Basicamente, é um treinador que está de aviso prévio, né? Está jogando, treinando, acertando o time, escolhendo os jogadores, mas que tem data de validade já estipulada na equipe do São Paulo. O Tricolor que vai buscar um treinador estrangeiro para substituir Thiago Carpini, favoritos os treinadores portugueses, né? E aí alguns nomes surgem, como Carlos Carvalhal, Rui Vitória e também o Pedro Martins. Então, opções no mercado para a equipe do São Paulo. Dentro de campo, o Tricolor não terá a presença de James Rodríguez lesionado, deve perder aí por volta de 3 semanas de combate. Então fica a dúvida quem chega para o lugar, se é mantido Galoppo no meio campo ou não. Isso, o técnico Thiago Carpini, por hora treinador da equipe do São Paulo, é que vai definir, e daqui a pouquinho a bola rola. Para São Paulo e Flamengo, todos os detalhes aqui na Pan. Valeu, Chacon, muito obrigado pelas informações aqui no Futebol Jovem Pan. Bruno Prado, tá bem claro que o São Paulo não vai segurar o treinador, né? Essa notícia tá sendo martelada ao longo da semana, já tem alguns dias, e independente do resultado hoje, eu acho até que tem dirigente do São Paulo torcendo pela derrota, né? Apesar da diretoria ter mantido o Carpini até aqui, né, isso poderia sinalizar um respaldo. O meu respaldo simplesmente é deixar o cara trabalhar. Ninguém mandou ele embora, ele está aí trabalhando, então automaticamente ele está sendo respaldado. Mas não é bem assim, né? O Carpini, a torcida pegando muito no pé dele. Era um momento, se a diretoria quiser dar força, acredita no trabalho, acredita que ele pode fazer com que o time evolua, eles tinham que dar esse respaldo publicamente, porque é um treinador jovem, não é um treinador que tem ainda um grande nome. É diferente você ter, sei lá, hoje o Abel Ferreira no Palmeiras. A Leila não precisa vir a público falar: não, o Abel é nosso treinador, o Abel vai ficar. O Abel é muito grande aqui no Palmeiras. O Carpini no São Paulo não, e ainda também não é no futebol brasileiro. É um jovem que está tendo sua primeira oportunidade num time grande. Com a pressão que ele está sofrendo, figuras grandes do clube, se querem dar força, se querem realmente respaldar, tinham que se colocar publicamente. O presidente do clube, o Júlio Cazares, o Muricy, que é uma figura gigante no São Paulo, de publicamente: olha, os resultados não estão bons, o time não está bem, mas a gente acredita no trabalho, o trabalho é bom no dia a dia, a gente acredita que isso aqui vai dar resultado. A gente acha que o treinador é bom e ele vai ficar. E isso não chegou perto de acontecer, né? Então, realmente a situação é bem difícil, né? Os setoristas, o Chacon acabou de falar também, falam de procura. Então, vários setoristas do São Paulo estão falando abertamente de procura por um novo treinador, né? E os nomes seriam, por enquanto, de estrangeiros, e até agora nada andou de maneira mais concreta, mas de qualquer maneira tá claro. Acho que se a diretoria quisesse realmente dar força, era uma força pública, não apenas mantê-lo, mas colocar a cara, já que a pressão é muito grande, a torcida tem uma rejeição enorme com o treinador. Os jogadores têm feito mais isso, né? Os jogadores até têm colocado mais a cara, mas seria o momento, se quiser respaldar mesmo, do presidente chegar a público e falar: não, ele é o treinador, eu acredito no trabalho, ele vai ficar. Mas isso não vai acontecer. Pois é, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Hoje tem Flamengo e São Paulo para você ligado no Futebol Jovem Pan. A bola rola às 21h30. Você vai curtir essa transmissão com o nosso Nilson César. Me dá mais um destaque do Palmeiras aí, Vitor Boni. Verdão que vem para campo daqui a pouquinho para esse jogo importante contra o Internacional nessa pré-partida do Clássico Nacional que acontece no domingo. Palmeiras e Flamengo, 16h no Allianz Parque, Vitor Boni. Gabriel, e contra o Flamengo, o Palmeiras vai jogar no Allianz Parque. Hoje joga na Arena Barueri, porque o estádio do Verdão foi cedido para o show da banda norte-americana Jonas Brothers. Então o Palmeiras veio para cá, jogou na Arena Barueri, onde também atuou várias vezes neste ano, já que o estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, ficou parado por um tempo para consertar o gramado artificial, o gramado sintético, foi motivo de muitas reclamações no começo do ano. Consertou, o Palmeiras voltou para o Allianz, mas hoje, como a gente sabe que o estádio do Verdão é sede de muitos shows internacionais, o Palmeiras acaba vindo para a Arena Barueri, e é ruim para o torcedor não gosta, porque é uma dificuldade de acesso, é um estádio que não tem todos os luxos do Allianz Parque, e alguns dados até comprovam o porquê o torcedor não vem para a Arena Barueri. Por exemplo, a média de público esse ano do Palmeiras na Arena Barueri foi de 16.515 pessoas, renda média de R$ 779 mil. No Allianz Parque, em 2023, ao todo, a média foi de 36.374 pessoas, R$ 2.750 mil. A diferença muito grande, faz a diferença no bolso do Palmeiras quando vem jogar na Arena Barueri. O que importa pro torcedor palmeirense é que essa semana teve notícia boa. Na segunda-feira, o Palmeiras anunciou pré-contrato com o meia Felipe Anderson. O palmeirense, que tanto pediu uma contratação de peso para presidente Leira Pereira, recebeu agora. Jogador da Lazio termina seu contrato no meio do ano, e quando abrir a janela de transferências internacional em julho, Felipe Anderson vem assinar com o Palmeiras até 2027. Felipe Anderson, que foi revelado no Santos, foi para a Europa em 2013. 2013, teve passagens por Lazio, onde é ídolo, teve passagem também por Porto de Portugal, West Ham da Inglaterra, e agora vai voltar ao futebol brasileiro para atuar com a camisa do Verdão, para deixar o torcedor feliz. O torcedor tanto cobrava, falava que queria reforço de peso, que um time campeão como o Palmeiras deveria fazer grandes contratações. Tá aí Felipe Anderson, vem pro Palmeiras, será reforço, e a partir de julho, quando o Endrick vai embora, vem Felipe Anderson para deixar a torcida um pouquinho mais feliz, Gabriel. Pois é, é uma bela contratação essa do Palmeiras, né? E por incrível que pareça, foi anunciada sem nenhum vazamento, né, Bruno Prado? O Palmeiras trabalhou muito bem, traz um jogador muito bom, que está há vários anos na Europa, não funcionou bem no West Ham e no Porto, mas na Lazio, nas duas passagens, ele jogou muita bola. E está jogando com frequência, 31 anos, ainda numa boa idade, e não tem graves problemas físicos, ao contrário, joga praticamente todos os jogos da equipe italiana. Um belo reforço para o Palmeiras a partir do meio do ano, trabalhou quietinho, como tem que ser, sem criar expectativa, sem criar nenhum alarde, e acabou acertando uma contratação que, se você faz muito carnaval, as coisas ganham outro formato, outro preço, as pessoas já criam uma expectativa que, se não der certo, vai causar problema. Se não desse certo essa contratação, ninguém nem ia ficar sabendo, né? Então o Palmeiras trabalhou muito bem e traz um jogador que vai ajudar bastante ao longo da temporada. Numa segunda parte da temporada, deve ainda pegar um período de Copa América, o Palmeiras pode ter ausências, vai ter a saída do Endrick, é outra posição, ele não é um substituto do Endrick, mas é um reforço, né? Um cara que vem para ajudar o Palmeiras na luta pelos títulos da temporada. O Palmeiras, claro, é candidato nas três competições que vai disputar daqui até o final do ano. O Palmeiras sempre um forte candidato aos títulos aqui no nosso continente. É ao lado do Flamengo, a principal equipe do continente. Rodada do Campeonato Brasileiro rolando: Grêmio 1, Atlético Paranaense 0, Bragantino 1, Vasco 0. São os jogos das 7 da noite, que estão chegando daqui a pouquinho no intervalo. Grêmio e Atlético já está no intervalo. Às 8 da noite, Atlético Mineiro e Criciúma, Fortaleza e Cruzeiro, Juventude e Corinthians. Jogo que o José Manuel de Barros transmite com o Vampeta aqui no YouTube da Jovem Pan Esportes, além, claro, desse Palmeiras e Internacional, que jogam também às 8 da noite. E lembrando, 9:30 da noite, a bola vai rolar para Flamengo e Tricolor do Morumbi. Transmissão do Nilson César aqui no Futebol Jovem Pan. Muito bem, meus amigos, dá mais um destaque rápido aí também do Internacional, PH Sperber, porque já nós vamos escalar as equipes Palmeiras e Internacional na rodada do Campeonato Brasileiro, PH. E já que a gente estava falando de reforços do lado do Palmeiras, o Internacional também tem um reforço, não vai jogar esta partida contra o Palmeiras, mas é a primeira partida do goleiro Fabrício, contratado do Nova Iguaçu. Foi o destaque da equipe carioca no Campeonato Carioca, chegou à final, inclusive, contra o Flamengo, perdeu o título, mas esteve na final contra o Rubro Negro. O Fabrício, que foi contratado sem custos para o Internacional, que vive um momento de turbulência no gol. Isso porque Rocher retornou recentemente, mas estava sem atuar até a partida contra o Juventude na semifinal do Gauchão. E aí teve também a disputa entre Anthony no gol, porque o goleiro titular, que seria no lugar do Rocher, o Ivan, sofreu uma lesão ligamentar na primeira partida da temporada contra o Avenida e não deve jogar mais esta temporada. O Anthony, que não passou tanta confiança, fez com que o Internacional fosse ao mercado buscar uma nova contratação no gol. Por isso, o Fabrício hoje já está no banco de reservas, o número camisa 12. E aí a gente está falando de reforços e também de desfalques. O Internacional, que não conta com o Ener Valencia, seu principal artilheiro da temporada, 6 gols marcados por enquanto. Ele, que está lesionado com um problema no tornozelo, deve voltar aos gramados nas próximas semanas, mas que não atua nesta quarta-feira contra o Palmeiras. Gabriel. Muito bem, meus amigos, Palmeiras e Internacional já escalados para o futebol Jovem Pan. Você sabe, sempre em nome de Loja Zen, smartphone Samsung Galaxy A15 LTE, memória de 128 GB, com tecnologia 4G, apenas R$ 1.998 à vista, ou 12 de 119,20 por mês nas Lojas Zen. Apenas R$ 1.198 à vista nas Lojas Zen. Pare e mete a casa, Internacional de Apostas Esportivas, incontáveis incríveis possibilidades. Pare Mate, apostas esportivas, eles jogam, você ganha. Consórcio Maggio Volkswagen, caminhões e ônibus, créditos de até R$862.900, sem juros. BYD, a maior do mundo em carros elétricos, agora é do Brasil. BYD, construa seus sonhos. E caminhão Volkswagen Meteoro, extra pesado que entrega mais valor para o seu negócio. E atenção, meus amigos do Brasil, 8 da noite, a bola vai rolar para Palmeiras e Internacional. Nós vamos escalar as equipes para você. Primeiro o Verdão aqui na Pan. Escalado, definido pelo Abel Ferreira, o Palmeiras bicampeão brasileiro, rumo ao terceiro título do Campeonato Nacional com o professor Abel Ferreira. Tá pronto, escalado e definido o Verdão. Vem nessa, Vitor Boni, escalando o Palmeiras. Vamos lá, o Palmeiras, o poderoso Verdão de Abel Ferreira, bicampeão brasileiro consecutivo. Quero o tri inédito em sua história. Vem a campo com 21, Everton, o paredão no gol. A linha defensiva formada por 12, Mike na direita, 15, Gustavo Gomes, o capitão, 26, Murilo, e 22, o uruguaio Joaquim Piquerez. O meio formado por 5, Aníbal Moreno, 27, Richard Rios, e 23, Rafael Veiga, o meia criativo desse time do Palmeiras. No ataque, 17, Lázaro, 42, Flaco Lopes, o artilheiro do time com 11 gols na temporada, e ele, 9, Endrick, o menino de ouro, que já tem o seu destino definido, vai brilhar nos gramados do Real Madrid, mas por enquanto está aqui fazendo seus gols com a camisa do Palmeiras. O repeteco do Verdão, 21, Everton no gol, 12, Mike, 15, Gustavo Gomes, 26, Murilo, 22, Piquerez, 5, Aníbal Moreno, 27, Richard Rios, e 23, Veiga no ataque, 17, Lázaro, 9, Endrick, 42, Flaco Lopes. O banco de reservas do Verdão, formado por Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Vanderlan, Rony, Luan, Caio Paulista, Rômulo, Gabriel Menino, Luiz Guilherme, Fabinho, John John e o menino Estevão. Este o time do Palmeiras, Gabriel. Boa! Palmeiras pronto, escalado pelo Abel Ferreira. Agora nós vamos confirmar o outro lado, o rival, o adversário do Palmeiras para o jogo desta noite. Confirmando o Internacional, o Colorado Gaúcho aqui na Pan. O Inter escalando o time do Colorado. Vem nessa, PH Sperber. Que não levanta o troféu há 45 anos. O Internacional está escalado com o número 1, Rocher, no gol. 16, Fabrício Bustos, o lateral que mais jogou nesta temporada. 18 jogos, faz sua 19ª partida. 44, Vitão. 25, capitão Gabriel Mercado. E fechando a defesa, o camisa número 6, René. 29, Thiago Maia. 8, Bruno Henrique, compõe o meio-campo. 27, Maurício. 11, Wanderson. 21, Wesley. E no ataque, Rafael Borré é o número 19, a esperança de gol colorada que ainda não marcou com a camisa do Inter. Repeteco da equipe de Eduardo Cudê, número 1 para Rocher, 16 Fabrício Bustos, 44 Vitão, 25 Mercado, 6 para René, 29 Thiago Maia, 8 Bruno Henrique, 27 Maurício, 11 Wanderson, 21 Wesley e 19 para Rafael Santos Borré. No banco de reservas, Cudê tem no gol Fabrício, número 12, camisa número 3, Igor Gomes, 4 para Robert Renan, de volta depois de toda aquela polêmica contra o Juventude, 26 para Bernabé, 2 para Hugo Maggio, 47 para Gustavo Prado, 41, Matheus Dias, 40, Rômulo, 34, Gabriel Carvalho, novidade no elenco colorado, jovem de 16 anos, 15, Bruno Gomes, 31, Lucas Alário e 45, Luca. Este, o Internacional, Gabriel Dias. Escalado o Inter, escalado também o Palmeiras para o jogo de logo mais. Equipes no gramado para Palmeiras e Internacional. Trio de arbitragem puxando os jogadores de Palmeiras e Inter que já vão para execução do hino nacional brasileiro daqui a pouquinho aqui na Arena Barueri. Confirmando o trio de arbitragem para o jogo aqui na Pan. Arbitragem paranaense na Arena Barueri, Lucas Paulo Torezinha apita a partida, auxiliado por Vitor Hugo Imazo dos Santos e Rafael Trombeta. Kleber Gonçalves da Silva é o quarto árbitro. E quem está no VAR, Pedro Henrique Sperber? O polêmico VAR que vem com muita reclamação de ambos os lados. Ele que foi responsável por aquele pênalti polêmico para o Flamengo no último domingo, Wagner Reway do Espírito Santo, é o VAR deste jogo. Tudo pronto aqui na Arena em Barueri, jogadores do Palmeiras e do Inter no gramado com os garotinhos e as garotinhas que são os mascotinhos ali de Inter e Palmeiras. O hino nacional vai ser executado, o Palmeiras com seu tradicional uniforme verde, o Inter hoje está de branco com a sua camisa branca e os shortões vermelhos. Hino nacional brasileiro. Barueri, Palmeiras e Internacional jogam na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Você vem com a gente na melhor transmissão do Brasil, futebol pela Jovem Pan. Tem uma tímida torcida hoje aqui no estádio. O horário não ajuda muito, é um estádio que não tem transporte público perto. Então, assim, realmente, o torcedor do Palmeiras não está tão habituado a assistir partidas do seu time na Arena Barueri, né, Vitor Boni? Mas, mesmo assim, tem um público razoável para essa partida contra o Internacional aqui em Barueri, Boni. É isso mesmo, o torcedor do Palmeiras vai enchendo ainda o estádio, vão chegando alguns pelos túneis de acesso aqui da Arena Barueri, mas realmente a capacidade é muito diferente, a presença do torcedor é muito diferente em relação ao Allianz Parque. Contudo, tem um dado que ajuda o torcedor palmeirense a pelo menos se animar para a partida de hoje. A última derrota do Palmeiras como mandante foi em 19 de outubro de 2023 contra o Atlético Mineiro. Desde então, Gabriel, são 16 jogos, 15 vitórias e um empate. O Palmeiras completamente avassalador como mandante, completamente avassalador quando tem o apoio do seu torcedor. Muito bem, meus amigos. Vai começar o jogo aqui na Arena Barueri para Palmeiras e Internacional na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras que está sem o seu estádio, está sem o Allianz Parque e terá mais alguns jogos ao longo desse ano na Arena Barueri. A semana que vem, aliás, no domingo, o Palmeiras joga contra o Flamengo nesse primeiro grande clássico do Campeonato Nacional, né, Bruno Prado? Palmeiras e Flamengo que tem disputado a hegemonia dos títulos nacionais e também da Libertadores, eles vão se encontrar novamente no domingo nesse confronto Abel Ferreira e Tite, né? Confronto muito bom de os dois principais candidatos ao título. Ano passado já se enfrentaram com o Tite já no Flamengo, foi 3-0 lá no Maracanã pro Flamengo. Agora, claro, outra situação, o jogo aqui em São Paulo. Ano passado já era uma reta final em que o Flamengo tentava ainda correr atrás do título. O Palmeiras já havia assumido a liderança, já havia ultrapassado o Botafogo. Mesmo com aquela derrota, o Palmeiras foi o campeão brasileiro. E eu espero um jogo muito bom no final de semana também, de dois times que devem perder pouco no campeonato. Mas tem que ganhar hoje aqui um adversário difícil, um adversário que vai dar trabalho na competição, que eu imagino que é time para brigar ali, para ficar pelo menos entre os quatro, cinco primeiros. Eu acho que o nível do elenco do Inter é para isso. Então, o jogo hoje também complicado para o Palmeiras, tanto que o Abel coloca o que tem de melhor, né? Coloca a sua força máxima para enfrentar o Internacional daqui a pouco. Muito bem, meus amigos. Vai começar o jogo já já. Tudo pronto para a bola rolar para essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Saída de bola vai pertencer à equipe Alviverde. O Lucas Paulo Torezinha é o árbitro de hoje. E ele vai dar o comando para a partida, para a bola que rola daqui a pouquinho no Futebol Jovem Pan. Tudo pronto para começar Palmeiras e Internacional. Centro do gramado já com o Lázaro, jogador do Palmeiras, que vai dar a saída de bola neste primeiros 45 minutos de bola rolando no Brasileirão aqui pela Jovem Pan. Apita o árbitro, bola rolando no Brasileirão. O melhor futebol do Brasil é na Pan. Dominando a bola aqui para a lateral direita do gramado, o time do Palmeiras tentava a primeira chegada, a bola vai embora para a linha de lado, é arremesso manual lateral para o Verdão bater. Daqui a pouquinho tem Palmeiras, daqui a pouquinho tem Flamengo em campo contra o tricolor do Morumbi. Nilson César transmite 9:30 PM, a bola vai rolar, é o Brasileirão começando, já está rolando a bola para Atlético Mineiro e Criciúma, também para Juventude e Corinthians, os jogos das 8 da noite que complementam a rodada número 2 do Campeonato Nacional. Bola por dentro, pelo meio, domínio Internacional, tenta a primeira chegada na ponta lateral canhota do gramado. Maurício levanta o braço, faz a fila, rola por dentro, meia lua da grande área, tentou chegar o Inter, a bola trava na defesa, volta de novo na lateral canhota do gramado com o Endrick ganhando curtinho. Antes, o Wanderson também tentava aproximação, bola pra fora, pra lateral, é arremesso manual lateral pro Verdão bater. Sinal da Pan confirma a primeira volta no relógio, 1 minuto de jogo neste primeiro tempo pra você ligado no Campeonato Brasileiro. Lateral pro Palmeiras bater, arremesso pro Verdão fazer a cobrança, lançamento do Mike no campo de ataque à frente da linha divisória do gramado, tentava com o Henrique, que foi travado no meio do caminho, retoma Renan, ele sai jogando por dentro no meio, tentava um chapéu no centro do gramado, fica no chão, retomando de volta a posse de bola, o time do Internacional, metade do gramado, vem da linha de zaga, vai pro levantamento, o Bustos, ele enfia a bola pra entrada da grande área, trava a marcação do Verdão, vai em cima Lázaro, tenta o rebote, corta, vem antes o Henrique, que vai pra passada, atravessa metade do gramado, avança o time do Palmeiras, tentava a bola pra direita, o Henrique é atropelado, tá parado o jogo, falta marcada no Henrique, falta pro Verdão bater aí, Boni. Falta pro Verdão bater, a jogada individual do Endrick pelo lado direito do ataque do Palmeiras. O Wanderson deixou o corpo, derrubou o menino camisa 9 do Verdão. Falta perigosa para os donos da casa, Gabriel Dias. Falta pro Palmeiras bater, vai todo mundo pro interior da grande área. Vem o Rafael Veiga para fazer o levantamento lá na boca do gol. Valeu você que está chegando agora com a gente na transmissão Jovem Pan. Senta o dedo no like, compartilha, compartilha, compartilha a nossa live. Partiu Palmeiras, Veiga. Mike passa, Veiga domina, dá um tapa na bola, volta, jogada próxima ao grande círculo do gramado. Piqueires avança próximo ao centro do campo, ele lança a bola curta. Linha lateral canhota do gramado, ajeitando com o Lázaro. Ele tenta na quina de entrada da grande área. A bola ainda volta mais atrás com o Piqueires. Piqueires domina, enfia, vai em pé na bola. Vem o Borré para cima do Piqueires. A bola volta para o Everton na entrada da grande área, domina na meia lua do seu gol, sai Palmeiras pro toque de bola. O Everton vai pela direita, vem pro levantamento, era pro Lázaro, antes trava a marcação, corta a bola curtinha aqui pra lateral do gramado com Bustos, a jogada volta de novo na entrada da grande área, de cabeça sobe o Vitão, trava no meio do caminho o time do Palmeiras, a bola ainda sobra, lateralmente com o René, que domina pro lado oposto aos técnicos, tenta a volta em cima do Endrick, atrás da linha divisória do gramado, o Inter perde a bola, Veiga dá um tapinha, retoma, recomeça com Aníbal Moreno, carrega o volante do Palmeiras por dentro, pelo meio, faz a volta, devolve mais atrás, abre a bola pra defesa, abertura curta da zaga, sai Gustavo Gomes, Gomes domina, ajeita a jogada curtinha pra linha lateral direita do gramado, devolução, bola por dentro na entrada da grande área com Piqueires. Piqueires domina, ele vem pra lateral dos técnicos, levantamento na entrada da grande área pra Lázaro, antes trava a zaga, corta Bustos, tira no meio do caminho a zaga do Internacional, bola pra lateral do gramado com o Wanderson flutuando aqui pela canhota do campo, devolvendo pra entrada da grande área, domina tem então o Internacional com o Vitão, o zagueiro, ele rola de novo pra Wanderson, Wanderson domina atrás da linha divisória do gramado, meteu por dentro o círculo central do gramado, Wanderson dá um rebote, fica no chão, trava a zaga no meio do caminho, recomeça Aníbal Moreno, retoma a posse de bola o Verdão, linha lateral do gramado dominando com o Piqueires, ao lado dele o Abel Ferreira, vem o Palmeiras chamando o jogo para a linha de zaga, abertura curta na linha defensiva do gramado com Murilo zagueiro, levantamento na ponta direita do gramado, marcação da mole, Mike ajeita, rola para Endrick, Endrick dominou, tentou o cruzamento, trava nele, corta Thiago Maia. Endrick no chão, reclama a falta no Rapa do Thiago Maia. Tá caído a joia alviverde aí, Vitor Boni. Tá caído o Endrick, a torcida do Palmeiras aqui atrás de mim ficou maluca porque o juiz não marcou a falta em cima do menino camisa 9 do Palmeiras. Depois o Richard Rios deu um chega pra lá no jogador do Internacional. O árbitro marcou a falta para o time colorado. Posse de bola do Inter, Gabriel. 0-0. Chegada mais dura do Thiago Maia nesse comecinho de jogo em cima do Endrick, né, Bruno Prado? É, e não é fácil marcar o Endrick, é muito rápido, às vezes você chega atrasado, acerta o jogador, né, e o Endrick é um atleta que o ideal é você tentar diminuir o espaço para ele correr. Se ele tiver com a bola dominada e espaço para acelerar, vai ser difícil de segurar. O Palmeiras com um sistema que já esperado ali, o Lázaro como se fosse um ala esquerdo, o Piquerez ficando um pouquinho mais com os zagueiros e o Mike solto ali como um ala direito, né, o Endrick formando dupla com o Flaco Lopes, Endrick saindo da direita para o meio, Lopes como referência. Futebol da Pan marcando para vocês os primeiros 5 minutos de bola rolando aqui em Barueri, 0-0. Bola para a entrada da grande área, o Everton ameaça, vai para o levantamento, joga a bola para a linha lateral direita do campo, trava na marcação. Palmeiras avança no ataque com Richard Rios, ele tem 3 em cima, faz a fila! Fica caído o árbitro, manda levantar. Bola volta de novo na zaga, vem o Internacional com o Vitão. Vitão ao lado na ponta direita para Bustos, ele sai da linha de defesa, manda no ataque, rola a bola curta, tenta o Wesley, ele vira contra a marcação, 2 em cima, fica no gramado, falta nele, o árbitro vai dar lateral apenas. É arremesso manual, lateral pro Palmeiras fazer a cobrança. 0-0, Palmeiras e Inter, o jogo começa quente. Lá vai pro arremesso o Piquerez, dá a bola mais atrás na linha da zaga, abertura para Murilo, Murilo domina, vai invertendo a jogada curta para a linha lateral direita do gramado, avança Gustavo Gomes próximo ao círculo central, marcação do Inter, fecha, aproxima-se o Borré, a bola volta de novo mais atrás com o Murilo, ele na entrada do gol, Everton um pouquinho mais atrás aqui na meia lua da área, Aníbal Moreno na tabela, de volta para Murilo, carrega o zagueiro do Palmeiras, Murilo vem com a bola dominada. Valeu você que está chegando agora aqui na transmissão da Pan no YouTube, senta o dedo no like, compartilha, compartilha, compartilha a nossa live. Lá vem o Everton da sua área para fazer o levantamento, era a bola para Mike, alcance de cabeça, dá um tapa mais atrás para o Endrick, Endrick domina, tenta na entrada da grande área, foi travado de novo, novamente a zaga do Inter vai no comando defensivo para afastar a bola da entrada da grande área, lateral bate o Palmeiras, na linha de zaga dominando a jogada curta, mais atrás com o Piquerez, Piquerez vai carregando a bola pela intermediária, ajeita para a ponta lateral, canhota do gramado, avançando com o Richard Rios, ele vem tentar o domínio curtinho, vem para Lázaro, Lázaro dá um domínio, volta, um tapinha na bola, curto Veiga, Veiga busca o jogo, à frente da linha divisória do gramado, na tabela, de novo com o Lázaro, Lázaro dominou, devolveu mais atrás com o Piquerez, Piquerez avança, o Endrick tá aberto lá pela direita, o Flaco Lopes está apontando, o Endrick tá lá na direita, mas aí o Veiga prefere devolver a bola pro Piquerez, o Piquerez retoma mais atrás, o Everton vai sair com a bola dominada, por enquanto 0-0. O Everton sai do gol, leva a jogada curta aqui pra linha lateral direita do gramado, dominando o time do Palmeiras mais atrás, com o Murilo que sai pro jogo, ele vira de novo a bola pra linha lateral direita do gramado com o Gomes, Gomes levantou na bola pro Mike, bola longa com ele, Mike domina a entrada da grande área, o Inter volta pra boca do gol, vem com o Veiga, Veiga na ponta esquerda com o Lázaro, Endrick tá na área, Flaco também, Piquerez passou com ele, cruzou na boca do gol, Rocher peca na mão do goleiro, segurou o Rocher aí, Vitor Boni. A primeira boa trama do Palmeiras, a troca de passe que saiu da direita, foi para a esquerda, o cruzamento do Piquerez, mas ficou nas mãos do Rocher. Palmeiras dominando as ações da partida até agora, Gabriel Dias. Em Porto Alegre, o Grêmio marcando o segundo contra o Atlético Paranaense, 2-0 contra o time do Cuca, o Renato Gaúcho, gol do Soteldo. 2-0 para o Grêmio contra o Atlético Paranaense. E atenção, Brasil, na Pan, a bola rola! Arena Barueri em São Paulo, bola rolando, o relógio marcando, faltando 35 minutos para acabar o primeiro tempo, placar aponta. Palmeiras 0, Internacional também 0. Na área o Inter avança, ponta esquerda, todo mundo no interior do gol, a marcação deu mole, o Everton pega. Encaixou o goleiro, chute de longe, de fora do gol do René, o Everton pegou o PH. Primeira trama do Internacional na partida, René puxou para o meio com a perna ruim, é claro, com a direita, bateu, o Everton encaixou. Lá vem de novo o Palmeiras aqui na entrada da grande área com o Gomes. Gomes domina, marcação do Inter avança. Gomes sai da zaga, vira, jogada curta, abre a bola para a lateral direita do gramado. Vem o Palmeiras trabalhando a jogada atrás da linha divisória do gramado. Por enquanto o placar de 0-0. Lançamento com o Lázaro, lateral canhota do gramado. Ele vai embora, puxou para a entrada do gol, bateu sem ângulo, a bola passa, vai embora pela linha de fundo. É só tiro de meta pro Rocher bater aí, Boni. É só tiro de meta, mas uma boa chegada do Palmeiras pelo lado esquerdo, agora com o Lázaro, cortou pra perna boa, mas bateu muito mal. Saiu pela linha de fundo, segue 0-0 na Arena Barueri, Gabriel. Tudo igual, o jogo empatado até agora e você ligado no futebol Jovem Pan, a melhor transmissão do Brasil. Vai sair o Rocher do seu gol pra fazer o levantamento no ataque. Restando 35 minutos pra acabar o primeiro tempo. 0 pro Palmeiras, 0 pro Internacional. Jogo do Verdão, jogo para 3 pontos, final de semana tem o Flamengo, partida difícil no Allianz Parque. Levanta pro ataque Rocher, bola volta no círculo central do gramado. Murilo fecha no rebote, ele vai pro domínio curto, preferiu largar a bola para a lateral direita do gramado. É arremesso manual lateral para a equipe do Internacional cobrar. Tudo igual o jogo, lá vai pra bola o time do Inter. Arremesso manual para o Colorado fazer a cobrança. Já batido o lateral, busca da zaga, o Inter tenta jogada curta, antes trava na marcação, volta Richard Rios, afasta, põe para fora a bola. Linha lateral, outro arremesso manual, mais um para o Internacional fazer a cobrança. Lá vai o time do Inter, o Colorado vem para a bola. Os técnicos em pé aqui no banco de reservas. O Abel Ferreira é o mais nervoso deles, né, Boni? Tá andando para todo lado na sua zona de... na sua zona técnica. É, Gabriel, nem Abel Ferreira nem Coudé são muito calmos. O Coudé já teve um momento ali de mais esbravejar. O Abel Ferreira também andando de lado pro outro. Dois técnicos são muito, se movimentam muito na área técnica. Bola pro gol, domina Rocher, sai jogando o goleiro do Internacional. 0-0, Rocher sai pro jogo aqui na marca penal. O jogo tá empatado sem gols até agora. Palmeiras que estreou no final de semana contra o Vitória lá em Salvador, 1-0 pro Verdão. O Inter jogou na primeira rodada contra o Bahia, venceu também seu jogo por 2-1. Começou perdendo, depois conseguiu empatar e virar o jogo. Valeu você que tá chegando agora com a gente, senta o dedo no like na melhor transmissão do Brasil Futebol pela Jovem Pan. Lateral pro Verdão fazer a cobrança. Arremesso manual pro Palmeiras, o Endrick tava na cobrança, vai deixar pro Mike. Lá vem o Mike pra tentar o levantamento no gol. O Endrick passa, aproxima-se da quina de entrada da grande área, lateral batido pelo Mike pro Aníbal, voltou pro Mike lateralmente na boca do gol, cruza com muita força, a bola passa, vai pra fora pela linha de fundo. É só tiro de meta pro Rocher bater, acabou se atrapalhando o Mike. Foi quase um chutamento, né, Vitor Boni? É isso aí, Gabriel. Recebeu a bola aqui pela direita, tentou o cruzamento, mas saiu muito torto, muito errado. Foi direto pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para o goleiro Rocher. Domina a bola o Inter na entrada da grande área. Levantamento próximo ao círculo central de cabeça. Gomes sobe, afasta o perigo na metade do gramado. O Inter ainda tenta o rebote. Metade do campo com o Thiago Maia. Ele é obrigado a retornar a bola para a entrada do gol. Os jogadores do Inter tocam no seu campo de defesa. Volta para Vitão pela zaga, vem para o levantamento, esticando bola para a linha lateral direita do gramado. Tentou aproximação, Maurício. A bola volta antes com a marcação. O Viverde sai para a cobertura. Lázaro tira. Volta Gustavo Gomes na entrada da grande área. Lançamento pro Lázaro. Passa metade do gramado. Um bolão pro Flaco na entrada do gol. Volta, antecipa. Mercado tira. Sai bem o zagueiro para fazer o corte na hora H pro Flaco Lopes, Vitor Boni. Efetivamente na hora H. O lançamento que era bom pro Flaco tentou alcançar na corrida, mas o zagueirão do Internacional foi bem, protegeu e a bola ficou apenas nos pés de Rocher. Palmeiras chegando bem aqui na Arena Barueri, Gabriel. Lá vem Palmeiras de novo, dominando bola na metade do gramado. Aníbal Moreno levantou pro Flaco Lopes, tentou passar. Na sequência, acabou ficando no chão, a torcida reclama uma possível falta. O árbitro não vai dar nada, posse de bola para a equipe do Internacional, pro Rocher sair pro domínio. E atenção, Brasil, na Pan, a bola rola. Em Barueri, faltando 32 minutos para acabar o primeiro tempo, placar aponta. Palmeiras 0, Internacional também 0. Bruno Prado, Palmeiras. Palmeiras no ataque o tempo todo nesses primeiros 15 de jogo, Bruno. É, o Palmeiras tem mais a bola, tem a iniciativa, o Inter avança a marcação no campo do Palmeiras em vários momentos para dificultar a saída de bola do Palmeiras, até consegue, mas o Palmeiras sai bem pelo lado esquerdo, né? O Inter tá com dificuldade de marcar o lado esquerdo. Piquerez inicia a saída de bola com o Murilo e com o Gomes, mas depois ele ultrapassa ali e dá opção ao Lázaro, né? O Palmeiras, quando chegou com perigo na esquerda. E no Inter, hoje o Maurício mais por dentro, né? Ele tem Wanderson e Wesley pelos lados, até alternando, ora Wesley na direita, Wanderson na esquerda, ora o contrário, mas o Maurício muitas vezes tem liberdade de encostar lá no Borré, virar praticamente um segundo atacante. O ataque vem, o Inter, levantamento na grande área, o Everton! Vem bem pra defesa o goleiro Alviverde no lançamento, na chegada firme, de surpresa no ataque do Internacional. Palmeiras volta na resposta, Nibão Moreno vira, jogada curtinha pra lateral, canhota do gramado, sai da zaga, Veiga mais à frente pra Lázaro, Lázaro domina, lateral dos técnicos, tentava jogada curta de novo com Veiga, bola passa, vai embora pra linha de zaga, de novo o Rocher vai sair jogando, em cima dele o Lázaro encostou, o Rocher se atrapalhou todo, meteu pra fora, pra linha lateral do gramado, arremesso manual, lateral pro Verdão fazer a cobrança. Você ligado na melhor transmissão do Brasil Futebol aqui pela Jovem Pan, senta o dedo no like, compartilha a nossa live também, valeu galera, muito obrigado pela audiência. Vem de novo o Palmeiras, na frente com o Piquerez, lateralmente, vai tentar o cruzamento, leva pra marca do escanteio, fica no chão, trombado, tá parado o jogo, falta no Piquerez, carga em cima dele, tá caído o lateral do Palmeiras aí, Boni. Tá caído o lateral do Palmeiras, fazia a jogada pelo lado esquerdo, acabou sendo derrubado pelo defensor do Internacional, o juiz marcou a falta, vem bola na área, vem você, Gabriel Dias. Vamos nessa, você ligado no Futebol da Pan. Falta pro Verdão bater, todo mundo no interior da grande área. Veiga vai pra bola, o Piquerez vem aqui pra meia lua do gol. Jogadores do Palmeiras todos na área. Lázaro tá aqui na meia lua. Hendrick vem pra marca penal. Autoriza o árbitro, falta, levantamento na boca do gol, desvio de cabeça da zaga, trava a marcação do Internacional, corta o colorado, busca na lateral, canhota do gramado, Bruno Henrique, o impedimento já marcado, subiu a bandeira, é posse de bola pro Internacional, Boni. Posse de bola pro Internacional, o cruzamento na área, a zaga afastou, mas no que Richard Rios ia buscar o rebote, o árbitro já sinalizou o impedimento, posse de bola pro Colorado, Gabriel. Tá parado o jogo ainda, o árbitro vai autorizar a batida da irregularidade pelo Everton. O Everton coloca a bola ali bem, o Rocher, aliás, coloca a bola bem devagarinho, bem lentamente pra, enfim, levantar no meio do campo. Aí a torcida reclama pela demora. Agora sim vem o Rocher. Levanta para a lateral direita do gramado. Piquerez vem, sobe da zaga. Antes dele encosta o Wesley, tira parcialmente. Bola volta para a lateral canhota do gramado. Bem, abertura curta do Wanderson. Lá para a lateral canhota do gramado. Devolução vem de novo na linha lateral direita para o Maurício. Ele faz a volta curto. Entrega para o Borré aqui na ponta lateral direita do gramado. Devolução de novo na lateral do gramado para Bustos. Bustos volta mais atrás. Abre com o Vitão. Vitão domina, sai da zaga. O zagueiro do Internacional. Avança o Colorado pela metade do gramado, de volta mais aberto, mais atrás com o Mercado. Mercado domina na marca de início de jogo, mais à frente tenta o Internacional, dominando, carregando bola, Maurício volta de novo a bola para a lateral de esquerda do gramado com o René. Ele vem pro levantamento, enfiando bola para a entrada da grande área, tentava o domínio na ponta canhota com o Wanderson, foi desarmado, o Palmeiras volta de novo no contra-ataque. Aníbal Moreno, lançamento no meio pro Veiga, não dominou, antes dele volta na antecipação a zaga do Internacional. É a rodada número 2 do Campeonato Brasileiro rolando, por enquanto o Atlético Mineiro está empatando com o Criciúma 0-0, o Bragantino está vencendo o Vasco por 1-0, Fortaleza e Cruzeiro, Juventude e Corinthians, tudo 0-0, e o Grêmio está vencendo o Atlético Paranaense por 2-0. Lateral para o Palmeiras bater, lateral para o Verde, tem um jogador do Internacional caído lá na lateral esquerda, no campo de ataque ainda daquela jogada anterior, PH Sperber. É isso, o Richard Rios chegou mais forte no Wanderson, que ficou reclamando de falta. A arbitragem deixou seguir, Richard Rios chegou a sair jogando a bola na linha lateral agora do Palmeiras, mas segue caído o Wanderson, vai levantar agora com a ajuda do Everton e vai ser cobrado o lateral esquerdo para o Palmeiras. Piquerez na bola. Bruno Prado. E o jogo, Bruno? 0-0. É um jogo equilibrado. Palmeiras, natural, que tem mais a bola, tem a iniciativa, tenta arrumar os espaços para finalizar, mas até agora não conseguiu levar grande perigo ao gol do Internacional. O Everton também até agora não tem sido muito exigido. O Inter alterna uma marcação mais alta com uma marcação um pouco mais recuada. O Palmeiras tem muita paciência para sair de trás e tenta sair pelos lados, né? Tenta sair com o Mike, principalmente com o Piquerez e Lázaro. O lado esquerdo está fluindo mais fácil para o Palmeiras. Mas é um jogo equilibrado, jogo duro, de pouco espaço, o que era esperado pela característica dos times, dos treinadores. O Inter não é um time que fica recuado o tempo inteiro, mas está faltando também para o Inter jogar um pouco mais quando tem a posse de bola. Fortaleza abriu o placar contra o Cruzeiro. 1-0 para o Fortaleza, que está jogando em casa, time do Vojvoda. Tá indo para a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro. É, acho que claro que é cedo, mas por enquanto é o único que tá indo para 6 pontos, né? Dos que já jogaram, dos que estão jogando, é o único que tá indo para 2 vitórias. Né? É, porque o Atlético Paranaense está perdendo. Vamos ver se houver um vencedor entre Palmeiras e Inter, aí a gente vai ter mais. Sim. Um time com 6, né? Tá só começando o Campeonato Brasileiro ainda. Bola volta aqui no círculo central do gramado, vem pela metade do gramado de cabeça, subindo da zaga, descolando curtinho o mercado, a bola volta de novo na entrada da grande área, lançamento pro Morrer, de trás pra marcação, rolou curto, ponta esquerda, penetrou, Wesley foi travado, é pênalti! O árbitro Lucas Torres em cima do lance, marca o pênalti pro Inter! De costas pra defesa, o Wesley faz o giro, puxa a bola pra perna esquerda, é travado, fica no chão e o árbitro marca pênalti pro Internacional bater, PH! Importante trabalho do Borré, que está batalhando o jogo inteiro com o Murilo, um duelo dificílimo com o zagueiro do Palmeiras, ajeitou pro Wesley, que cortou o defensor do Palmeiras, foi derrubado dentro da área, pênalti para o Internacional. Por enquanto, a gente vai ver quem vai bater a cobrança. Quem está com a bola é o Rafael Borré, que está na sua quinta partida, ainda não marcou com o Internacional. Está na bola o Borré, vamos ver quem é que vai para a cobrança. Por enquanto, Rafael Santos Borré na cobrança. O Borré ajeitou ao lado, o Wesley chegou para bater, foi travado pelo Gomes, o árbitro marcou bem a falta. E o pênalti, pênalti para o Inter. E aí, Bruno Prado? A gente tá vendo aqui o replay, pênalti, né? O Gomes tenta dar o bote ali no Wesley, chega atrasado e atinge o jogador do Inter, né? O ex-palmeirense Wesley, pênalti bem marcado. Pênalti pro Inter, quem bate aí, PH? É ele, Rafael Borré na bola. Borré pra cobrança, pra abrir o placar na Arena Barueri. O Inter vai pro seu pênalti. Faltando 24 minutos pra acabar o primeiro tempo. O árbitro ainda não autorizou. Agora sim, só o apito do árbitro. Borré pra bola no centro do gol. Everton, atenção, Borré. Partiu, bateu pra fora. Longe, muito longe do gol. O Borré bateu por cima do travessão. O Everton nem precisou olhar pra bola. Direto, vai embora, vai pra lua. O Inter perde a chance de abrir o placar, PH Sperber. E a reação de Eduardo Cudê após a batida resume tudo. Uma cobrança muito alta do goleiro Everton, por cima do travessão, quase na arquibancada traseira ao gol do Everton. Errou o Borré, segue sem marcar com o Internacional, sua quinta partida, desperdiça a grande chance do Internacional. Por enquanto, Palmeiras 0, Internacional também 0. Torcida do Palmeiras inflama a arena. Torcedor do Palmeiras agora vem junto com o time, faz barulho para apanhar o Verdão. Que coisa, né, Bruno Prado? Foi na lua essa cobrança de pênalti do Borré. Foi, tentou acertar o ângulo e pegou muito mal, pegou muito embaixo. O pênalti, a bola passou longe do gol. A grande oportunidade até aqui, o Borré desperdiçou. Não é fácil aparecer chance clara contra o Palmeiras, né? Tinha que ter guardado, o Borré pegou mal, né? Tentou o ângulo, que ali é sempre arriscado, né? Se acerta, ninguém pega no ângulo, não dá. Mas tá no limite ali, né? Entre o travessão pra fora, fica bem no limite. Você vem com a gente no Futebol da Pan, a melhor transmissão do Brasil. 0 pro Palmeiras, 0 pro Internacional. Inter perdeu um pênalti absurdo agora há pouco. O Borré meteu a bola na lua, meus amigos. Que coisa! O Inter perde a chance de abrir o placar. É lateral para o Inter, já batido aqui da zaga, lançamento no ataque, o Palmeiras avança na linha de defesa, o Inter tem a posse de bola ainda atrás da linha divisória do gramado, tentava sair da curta com o Thiago Maia, bola volta na metade do gramado, círculo central, por baixo, Wesley ganhou bem, Borré já se aproxima, vem para a grande área, Wesley puxa pela ponta esquerda do gramado, vem na entrada da grande área, subiu o impedimento. Tá parado o jogo, ataque do Internacional, o árbitro anota o impedimento aí. Eu confesso que estou na dúvida, PH. A posição do Wesley era de impedimento. A dúvida dos colorados é se a bola veio de um jogador do Internacional. A impressão que deu é que veio de um jogador do Palmeiras. Segue o jogo 1-0 a partida. 0-0, avança o Palmeiras de novo na esquerda. Lázaro! Por baixo, falta no Lázaro. Tá parado o jogo. Torcedor do Palmeiras reclama. Falta pro Verdão bater aí, Boni. Bem aqui no círculo central do gramado. Falta pro Verdão bater, perto do meio de campo. Foi em cima do Lázaro, a falta do menino Wesley também. E o Palmeiras parece que vai colocar a bola na área de novo. Vão juntando os jogadores de verde dentro da área de ataque, Gabriel. Falta pro Verdão, todo mundo no interior da grande área. O jogo tá empatado 0-0. Metade do primeiro tempo já foi embora. Veiga na cobrança, linha divisória do gramado para trás. Veiga abre a bola pela metade do gramado, avança com o Mike, olhou para a boca do gol, levantou. Gomes também tá lá como um atacante, trava a zaga do Inter, tira no rebote, a bola curtinha, fica com o Piquerez, ele vai pro levantamento. Ninguém, o Murilo voltava do impedimento, a bola volta para a zaga. Sai jogando o Internacional na entrada da grande área com o René. René domina na ponta canhota, sai do gol, vai nele, encurta o caminho Hendrick, evita a passagem de bola pro setor de ataque. A bola vai direto para a lateral, arremesso manual para o Palmeiras bater aí, Boni. Arremesso manual para o Palmeiras e a torcida gostou muito da vontade do Hendrick, que deu um carrinho, acabou não acertando a bola, mas o torcedor comemorou a raça, a vontade da sua joia, da sua promessa, que vai para o Real Madrid no meio do ano, Gabriel. E atenção, Brasil, na Pan, a bola rola. Barueri, Arena, Barueri, a bola rolando, o relógio marcando, faltando 19 minutos e meio para acabar o placar, na ponta. Palmeiras 0, Internacional também 0. Lá vem Palmeiras, lançamento na ponta direita, Flaco Lopes vai pro gol, trava a zaga do Inter. Segurou no sufoco o Rocher, mas o impedimento já havia sido marcado, Boni. Havia sido marcado, o bom lançamento do Piquerez para o Flaco Lopes, que tentou a finalização. O Rocher ficou com a bola, agarrou, mas de qualquer jeito, o Bandeira, depois de concluído o lance, marcou o impedimento, como é a orientação desde a implementação do VAR, Gabriel. O Vasco marcou o gol de empate contra o Bragantino. Um para o Vasco, um para o Bragantino. O jogo está empatado. Essa partida está acontecendo em Bragança Paulista, na casa do Bragantino. Posse de bola é para o Palmeiras bater. Lateral, arremesso manual, na verdade é para o Internacional, porque o Veiga estava tentando atrapalhar ali o Bustos, mas o lateral já batido pelo camisa 16 do Inter. Bola por dentro, círculo central do gramado, Mercado sobe de cabeça, desvia, tentava Renan na possibilidade do ataque palmeirense. O Renan volta a bola para a entrada da grande área. Sai jogando com o Rocher, o goleiro do Internacional, larga a bola para a lateral, canhota do gramado, risca divisória do gramado. O Piquerez ficou para trás, volta no rebote, o Murilo sai jogando, vem, desvia mais atrás, bota a bola pro pé do Everton. O Everton domina na entrada da grande área, cercado pelo Borré, levantamento é para Mike, linha divisória do gramado, Mike domina, mata no peito, tenta jogada curta, marcação fecha, Mike domina, vem com dois em cima, zaga do Internacional, bola para fora, lateral, arremesso manual pro Palmeiras fazer a cobrança. Você ligado na melhor transmissão do Brasil Futebol pela Jovem Pan, senta o dedo no like, vem com a gente, valeu galera, compartilha, compartilha, compartilha nossa live, bola direto para a linha lateral direita do gramado. De novo o Everton sai jogando o Palmeiras. Ele vem com a perna direita, levantamento para a linha lateral divisória do gramado. Mike sobe sozinho, isolado. Hendrick volta, dá a chegada por dentro. Que chapéu no mercado! Hendrick tirou, colocou atrás a linha divisória do gramado. De novo deixou o Thiago Maia para trás. Hendrick na esquerda, Lázaro, um tapinha, Veiga! Para fora! Que construção de jogada! Ele mete a bola por cima do Thiago Maia. O Thiago Maia volta desesperado para tentar parar o Endrick, ele tira de novo, dá um rapa no Thiago Maia, lança pro Lázaro, Lázaro mete o Veiga na cara do gol, que limpa e bate e põe pra fora. O Palmeiras perde uma chance claríssima de gol, Vitor Boni. A melhor chance do Palmeiras no jogo, e saiu depois de uma grande jogada do Endrick, que deu um chapéu, deixou dois no chão, soltou pro Lázaro, o Lázaro deixou o Veiga em condição espetacular para marcar o gol, mas o camisa 23 do Palmeiras mandou para fora pela linha de fundo. Segue 0-0, mais uma jogada espetacular do Endrick, Gabriel Dias. Simplesmente inacreditável esse lance do Endrick, né, Bruno Prado? Joga demais, né? Ele faz total diferença, né? Um cara que desequilibra jogo, a melhor chance mesmo do Palmeiras, como disse o Boni, e por ele, né? Pela individualidade, pelo talento, pela capacidade de desequilibrar, e o Lázaro também muito bem, aí uma jogada inteligente, né? Ele toca de primeira no tempo certo pro Veiga, se ele demora um pouquinho, o Veiga estaria em impedimento. É, o Lázaro tá bem mesmo hoje pelo lado esquerdo aqui. Tá fazendo a diferença, o Palmeiras ainda não conseguiu abrir o placar. Falta pro Verdão bater lá pra lateral canhota do gramado aí, Boni. Falta pro Palmeiras, mais uma vez pelo lado esquerdo do ataque. Veiga já ajeita a bola, vai colocar a bola na área. Vem ataque do Palmeiras e vem você, né, Gabriel Dias? Vamos nessa, todo mundo na entrada da grande área. Veiga vai pro levantamento na boca do gol. Murilo, zagueiro, vem pra área. Gomes também, Aníbal Moreno na marca penal. Veiga. O Endrick é baixinho, mas tá atrapalhando a zaga do Inter também. Veiga na bola. O Cudê louco, orientando seus jogadores. Veiga partiu, levantou. Aníbal subiu de cabeça antes dele. Sobe a zaga, escanteio. É tiro de canto pro Verdão bater. Escanteio pro Palmeiras aí, Boni. Escanteio pro Palmeiras. O cruzamento na marca penal afastou a zaga do Internacional pela linha de fundo. Veiga mais uma vez vem para a cobrança, Gabriel. Autoriza o árbitro. Veiga bate a bola aqui na ponta canhota do gramado. Lateral dos técnicos, interior da área do Palmeiras. Tomado de jogadores. Gol onde está organizado do Verdão. Veiga mete a bola ao lado na ponta para Piquerez. Levantou na área de cabeça, trava a zaga, corta a marcação, Thiago Maia, uma bafa, corta no rebote, tira, volta no carrinho de novo lá na lateral. Rapaz, o menino hoje tá soltinho, o Endrick tá solto no jogo, hein, Vitor Boni? Tá solto e tá querendo muito, já é o segundo carrinho dele aqui na lateral, agora acerta a bola, manda pela linha lateral e mais uma vez leva o torcedor do Palmeiras à loucura, que fica feliz com suas jogadas e também com a vontade que mostra dentro de campo, Gabriel. Impressionante o Endrick hoje na Arena Barueri. Vem bola de novo para a lateral direita do gramado. Richard Rios domina, atrapalha-se contra a marcação do Inter, tira da zaga, leva para a lateral da grande área, trava defensiva do Colorado. Vem bem de novo a marcação do Inter para fazer o desvio da linha de zaga. Mercado levanta, abre a bola para o círculo central do gramado. Vem o Endrick, mata na cabeça, desarmado rapidamente. O Inter volta no contra-ataque, vem para fazer o desvio com Aníbal Moreno, ganha no rebote. Jogada vem de novo no círculo central do campo para Veiga. Veiga dominou, recuou para Gustavo Gomes para a lateral direita do gramado. Lá vem Palmeiras com Mike domina. Reconstrói jogada, mete no pé do Endrick, tem dois em cima, tá cercado. Velocista Endrick acelera, bota a bola por dentro, círculo central do gramado. Veiga busca, inverte a jogada curta com Piquerez. Piquerez tenta no levantamento na entrada da grande área. O Cudê tá preocupado porque o Piquerez tá passando sozinho, sem marcação. Veiga de novo no centro do gramado pro Aníbal Moreno. Da zaga o Murilo volta, recupera posse de bola o Palmeiras. O Aníbal Moreno vai embora na frente pra Lázaro. Lázaro domina, entrega com Piquerez, bem espertamente. Devolução pra Lázaro, vai tentar o levantamento na grande área, tá marcado, tá cercado, meteu na linha de fundo para Piquerez, rasga dele, corta a zaga do Internacional. Recuperação do Colorado para a lateral direita do gramado, buscando o jogo curto com Wesley no apoio. O Internacional trabalha a bola na linha de defesa. Bustos vem para o levantamento antes dele, corta esperto. Murilo vem em cima da zaga do Internacional, ganha o Murilo, mete para a lateral esquerda do gramado, deixou passar. O Bustos ficou para trás, deu finta ao Piquerez, devolução para a lateral canhota com Lázaro. Lázaro domina, Flaco Lopes, passou, bola pro Flaco, tá na área, bateu no gol, trava na zaga, reclama o toque de braço Lázaro. A posse de bola volta pro Internacional, falta tá marcada, tá caído Wesley, falta pro Internacional bater aí, Boni. Falta pro Internacional na frente da área, falta marcada em cima de Wesley, mas o torcedor do Palmeiras ficou na bronca, pediu um toque de mão depois da jogada do Flaco Lopes. O árbitro não marcou nada, não deu o pênalti, por enquanto 0-0 aqui na Arena Barueri, Gabriel. Pra mim um lance normal, Bruno Prado. Normal, se bateu no braço foi totalmente sem querer, mas eu acho que nem no braço do jogador do Inter bateu, não foi nada. 0-0 Palmeiras Internacional. Você ligado no futebol Jovem Pan, rolando bola pelo Campeonato Brasileiro. Devolução do Inter aqui na linha lateral do gramado, na risca divisória do campo. A bola bate por último no Lázaro, na tentativa do toque do Maurício. É posse de bola para a equipe do Inter, pro Colorado fazer a cobrança. O jogo tá empatado, sem gols até agora, com um pênalti do Borré desperdiçado. O jogador do Inter meteu a bola na lua, foi embora a jogada do Inter. Lá vem o Inter de novo no ataque, lançamento, ponta esquerda, Gomes na marcação, homem a homem, tenta na lateral, canhota com Wanderson. Wanderson domina, rolou com René, René vai pra aproximação, Mike fechou, sem opção de passe, preferiu recuar, deixa a bola por dentro no meio, ajeitando curto com Thiago Maia. Thiago Maia pra ponta, canhota de novo com René, o lançamento pro Everton tranquilamente fazer a defesa na mão do goleiro do Verdão. 0-0, o Everton vai sair com a bola dominada. E atenção, Brasil, na Pan, a bola rola. Faltando 11 minutos e 10 para acabar o primeiro tempo, o placar aponta. Palmeiras 0, Internacional também 0. Tem um atleta do Internacional caído, PH. É o Rafael Borré, sentindo dores musculares, caiu, já se levantou agora. Vamos ver, vamos ficar de olho se ele tem condições de continuar na partida. Lembrando que o Inter já tem nomes importantes, desfalques por lesão, como o próprio Ener Valencia e também Alan Patrick, que deve parar por 3 semanas, só deve voltar daqui a 3 semanas, o camisa 10, Alan Patrick. Bruno Prado. 0-0, Bruno, deixa eu ver esse ataque do Palmeiras antes, lá vem dominando o Rafael Veiga, ele puxa para a perna esquerda, atrás por dentro, recebe de volta, bola para o Lázaro, Lázaro domina, lateral dos técnicos, torcedor do Palmeiras esquenta o clima, o Palmeiras avança à frente da linha divisória do gramado, abertura para Murilo, Murilo na ponta lateral direita do gramado, na frente com Gomes, Gomes domina, acelera, na lateral do gramado para Mike, Mike volta de novo com Endrick, entrada da grande área, vai tentar o levantamento, inverteu para o Lázaro, Lázaro domina, coloca no chão, Piquerez já passa, Lázaro meteu na grande área, trava a zaga do Inter, de cabeça põe pra fora. Escanteio pro Verdão bater. Escanteio pro Palmeiras, o auxiliar deu impedimento. Que coisa, hein? Fala, Vitor Boni. É, o auxiliar deu impedimento na boa jogada do Palmeiras, mais uma vez pelo lado esquerdo. O Lázaro recebeu de frente pra área, tentou o lançamento, a zaga afastou. No que o Palmeiras ia cobrar o escanteio, a decepção, havia sido marcado impedimento. Posse de bola do Internacional. Tá parado o jogo, posse de bola pro Rocher, o goleiro Bruno Prado, 10 minutos para acabar, 0-0, jogo movimentadíssimo, Bruno. Sim, com chances, não é jogo de 0-0, não é um jogo chato, até porque o Inter tenta jogar, o Inter adianta a marcação em vários momentos, o Palmeiras às vezes sofre para sair de trás, mas quando ultrapassa a pressão do Inter, consegue ter campo para avançar. O Endrick também numa noite muito boa, jogo em que o Palmeiras é mais perigoso. Palmeiras, apesar do Inter ter perdido um pênalti, o Palmeiras na bola rolando teve as chances mais perigosas, mas é o Inter que marca bem, que ocupa espaço, que não deixa de jogar, em alguns momentos alterna ali o Maurício com o Wesley, né? Normalmente o Wesley na direita, Maurício por dentro, em alguns momentos isso alterna, né? O Maurício parte da direita e o Wesley encosta mais no Borré. É jogo bom, jogo em que o Palmeiras tenta achar espaço e o Inter tira esse espaço do Palmeiras. Pressão do Palmeiras de novo no círculo central do gramado. Endrick de novo deixou o Thiago Maia pra trás, ninguém para o Endrick, agora foi travado por baixo, corta a defesa, bola volta de novo no círculo central do gramado, avança o Internacional com a zaga do Palmeiras retornando agora pra sua defesa, jogada vem de novo na lateral direita do gramado pra Wesley, Maurício passa, levanta o braço, trava a zaga, corta a marcação, o Viver de saída de bola que pertence à equipe do Palmeiras, o Lázaro foi buscar. Campeonato Brasileiro tá rolando, você ligado, ligado, ligado no futebol brasileiro. Rodada número 2 ainda do Campeonato Nacional. Fortaleza está vencendo o Cruzeiro por 1-0. O Bragantino está empatando com o Vasco em 1-1. O Atlético Mineiro empatando também sem gols, como o Criciúma em 0-0. Juventude e Corinthians também sem gols. Jogo que o José Manuel de Barros está transmitindo no Jovem Pan Esportes. Daqui a pouquinho tem Flamengo e São Paulo. Nilson César vai transmitir. Está parado o jogo. O Lázaro está no chão. Falta nele, Vitor Boni. Falta no Lázaro, ainda no campo de defesa do Palmeiras. Jogadores do Verdão ficaram na bronca, mas o árbitro deu a bola, a posse de bola para os donos da casa, Gabriel. Naturalmente a torcida não gosta das marcações do árbitro. Posse de bola para o Palmeiras. Piquerez na cobrança. Piquerez deixa a jogada curta para a linha lateral direita do gramado. Vai para a inversão. Mete para Endrick. Endrick domina, mata no peito. Passou o Mike. Linha divisória do gramado. Lateral oposta aos técnicos. O Mike é obrigado a retornar. Volta a bola com o capitão Gomes. Gomes domina. Ao lado para Murilo. Murilo sai da zaga. Carrega a bola o Verdão. Só jogando o Murilo mais atrás. Obrigado a retornar para o Everton. Everton domina. Vem da marca penal. Ele vai para o levantamento da perna direita. Enfiada de bola na risca divisória do gramado. Marcação fecha. Volta o Internacional na cobertura. Vem de novo a bola para metade do gramado. Vitão subiu. Antes dele complementa. Tira a defesa. Lá vem Palmeiras. Bola para o Flaco. Foi desarmado. Perdeu o Mike. Volta. Vai para o rebote. Meteu para Endrick. Endrick levantou. Mike passou. O goleiro saiu. Bateu o Mike no meio. Travou a zaga. Flaco voltou para fazer. Travou de novo a zaga do Internacional. Que bola do Mike pro Endrick! E que bola do Endrick pro Mike! E quase o Flaco Lopes taca e põe pra rede, Vitor Boni! Quase abre o placar o Palmeiras na boa dobradinha entre Mike e Endrick. O lateral deixou com o camisa 9 do Palmeiras, que deu um passe meio de três dedos, que foi direcionado pra fora. O Mike conseguiu pegar ali no lado direito da área, fez um belo cruzamento pro Flaco Lopes, mas que tava pressionado pela defesa do Internacional. Tentou, mas não conseguiu finalizar. E a zaga colorada afastou na hora H. Gabriel segue 0-0 na Arena Barueri. O Endrick tá jogando demais hoje, né, Bruno Prado? Ele não teve um lance de chute a gol até agora, mas tá roubando muito as bolas que estão possibilitando ataques frontais do Palmeiras contra o Internacional, Bruno. Ah, tá jogando muito, né? O Endrick com arrancadas e é um jogador que participa também da articulação, fez bela jogada com o Mike agora há pouco. Ele é um diferencial do time, né? Individualmente ele é o cara com maior capacidade de desequilíbrio e tá buscando o jogo, tá chamando, tenta, arrisca, tá super confiante. É um cara que pode arrumar um espaço numa defesa que é difícil de entrar como a do Internacional. O Atlético Mineiro tá fazendo 1-0 no Criciúma. E o Bragantino colocou o segundo contra o Vasco. Bragantino 2-1 para o Vasco. Vitória, portanto, do Braga contra o Vasco. E o Atlético Mineiro também abrindo o placar contra o Criciúma. Portanto, 0-0 mesmo. Só Juventude, Corinthians, Palmeiras e Internacional dos jogos desta quarta-feira de segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Dominando bola na linha divisória do gramado. Avança o time do Palmeiras de novo. Sai da zaga. Vem com o Aníbal Moreno. Avança próximo ao círculo central do gramado. Toque errado. Recuperou o Wesley. Abriu curto. Marcação desarmada. Volta. Vem de novo o Aníbal Moreno para tentar consertar o erro que cometeu. Aí o Wesley puxa a bola para a lateral do gramado. Sofre a falta. Tá parado o jogo, falta marcada. O Richard Rios foi nele. É falta para a equipe do Internacional bater à frente da linha que divide o gramado. PH. É isso. O Wesley puxava a bola para a linha lateral direita de ataque do Internacional. O Rios, que perdeu o passe, que perdeu a bola no meio de campo, veio para fazer a falta e parar o ataque do Internacional. Segue 0-0 aqui na Arena Barueri. Tudo igual. Falta para o Internacional bater à frente da linha divisória do gramado. Você ligado no futebol Jovem Pan. Falta batida. A bola vem de novo para a lateral oposta aos técnicos. Domina mais atrás da zaga com o Vitão. Ele chama o goleiro, volta com o Rocher. Rocher domina, vem com a bola dominada. Entrada da grande área. Aí o goleiro do Internacional olha para o centro do gramado, vai para o levantamento. Perna direita, mete a bola na cabeça do Mike, que afasta, tira o perigo. Vem de novo a zaga do Inter para fazer a cobertura. Endrick fica no chão, o árbitro vai parar. Falta marcada, falta no Endrick. Sobrecarga do defensor do Inter em cima do Endrick, que reclama naturalmente, né, Boni? Mas a falta tá dada pro Palmeiras bater, Vitor Boni. Tá marcada a falta pro Palmeiras, o encontrão do René ali com o Endrick. O jogador do Palmeiras ficou caindo, sentindo. O jogador colorado, obviamente, reclamou, disse que não fez nada, que não fez a falta, mas o árbitro marcou a irregularidade para o Palmeiras. Vem bola na área, Gabriel Dias. Todo mundo no interior da grande área. Falta pro Palmeiras bater. Lá vem o Veiga, sempre o cobrador oficial da bola parada do Palmeiras. Gomes na área, zagueiros do Verdão no gol. Flaco também, levantamento, vem na grande área. Desvira a cabeça, trava a zaga, corta a marcação do Internacional. Fora da grande área, defesa tira. A bola volta ainda com o Veiga brigando. O Endrick vem, ganha no lance, na entrada da área. De novo o Endrick foi travado. De novo a falta no 9 do Palmeiras. Tá parado o jogo, falta para o Verdão bater na entrada da grande área, Boni. Falta muito perigosa para o Palmeiras e agora Endrick mais uma vez tenta a jogada individual, deixou o Borré para trás, mas o jogador do Colorado, obviamente, parou o camisa 9 do Palmeiras na falta, deixou no chão, reclamou demais e levou o cartão amarelo. Gabriel Dias, o primeiro do jogo para Rafael Borré, que perdeu o pênalti do Internacional ainda mais cedo neste primeiro tempo. falta para o Palmeiras bater todo mundo no interior da grande área. Quase 45. 2 minutos e meio para acabar o primeiro tempo. Lá vem o Verdão para a bola. Como sempre, claro, o Veiga já está posicionado. Mas conversa também com o Richard Rios, com o Mike. Jogadores do Palmeiras na bola. Quem sabe o primeiro gol do Verdão na reta final do primeiro tempo. 0 a 0 até agora. O Inter teve chance de pênalti. Pênalti foi desperdiçado pelo Borré. Falta para o Palmeiras. Veiga na bola. Autoriza o árbitro. Toma distância. Veiga na entrada da grande área. Jogadores do Palmeiras vão para a boca do gol. Richard Rios, curto com ele, jogada ensaiada era para o Mike na grande área, atravessa a marcação, corta a defesa, volta Mike, busca o rebote, ele tenta quase no escanteio, antes trava a marcação do Internacional, para fora do perigo, para fora da zona do perigo, a bola volta de novo na linha lateral direita do gramado, dominando a bola o Everton, ele sai do gol, vem na entrada da sua grande área com a perna direita para fazer o recomeço de jogada o Verdão, dominando a bola para a lateral canhota do campo, Piqueires domina, avança mais atrás, deixa para o Everton, Everton sai do gol, ele vem para a meia lua da grande área, para fazer de novo a devolução no ataque, levantamento na entrada do campo ofensivo na linha divisória do gramado, trava a marcação, corta a defesa, retomando a posse de bola, recupera o Inter, tentava na linha lateral oposta aos técnicos, o árbitro para e dá a falta, falta marcada, jogo parado, falta para o Internacional bater PH. Bola pela lateral esquerda, o Maurício domina ela e vem o Gomes fazer a falta, por enquanto 0 a 0, quem vai cobrar é o René, René na bola, por enquanto 0 a 0, Internacional Palmeiras. Tudo igual, o jogo empatado, você ligado na melhor transmissão do Brasil, futebol pela Jovem Pan. Falta para o Internacional aqui na linha divisória do gramado, acréscimo ainda nada, né, Vitor Boni? Ainda nada, mas o quarto árbitro já está ali com a plaquinha ajeitando, só esperando a sinalização do árbitro Lucas Paulo Torrezinho. Bola volta na linha lateral do gramado, marcação do Palmeiras, tentava na chegada, trava a zaga, a bola vai para fora, Piqueires ganha o lateral, vai para o arremesso, ele bota a bola no setor de ataque, domina a jogada curta, afastou o Borré, ganhou, carrega por dentro, entrada da grande área, Maurício passou, Wesley vem, a bola batida, é gol! O Borré domina, vê o Wesley passando em diagonal, a bola sobra para o atacante do Internacional, Wesley em diagonal, mete no canto do goleiro Everton e o Inter abre o placar aos 46 do primeiro tempo, restando 2 minutos para acabar o jogo, o Inter na frente, gol do Wesley e pro goleirão Everton, a vida vale mais que um gol. Sorrisaço estampado no rosto do Wesley. O Inter abre o placar em Parmeri. PH Sperber. E sem comemorar, ele marca o primeiro do Internacional e o segundo gol dele neste campeonato brasileiro. Ele que marcou na vitória contra o Bahia. Wesley abre o placar para o Internacional. O Borré perdeu o pênalti, é verdade, mas vem fazendo o trabalho sujo. Recuperou a bola na linha de ataque na defensiva do Palmeiras. Entregou de bandeja para o Wesley. Só abrir o placar contra o Everton. 1 a 0 para o Internacional sobre o Palmeiras. Gabriel. Vem Palmeiras na resposta. Tenta com o Lázaro. Lateral do gramado. Vai para o levantamento na grande área de cabeça. Trava a zaga. Sobe o gol. A bola vai para fora. Linha de fundo. Bandeirinha demora, mas marca o tiro de meta. Posse de bola para o Internacional bater. Fala, Boni. O árbitro marcou o tiro de meta agora para o Internacional, deixando os torcedores do Palmeiras completamente furiosos e acréscimos já definidos. Mais 3 minutos aqui no primeiro tempo na Arena Barueri, Gabriel. Bruno Prado, o Inter põe a bola na rede. 1 a 0 para o Inter, Bruno. Aproveitou bem a chance que teve. Borré faz bela jogada, rouba a bola e espera o tempo certinho, né, para passar para o Wesley, que bate cruzado, marca contra o seu ex-clube. 1 a 0, o Inter marca bem, ocupa espaço. O Endrick é que consegue quebrar muitas vezes essa marcação do Internacional. e cria as oportunidades para o Palmeiras, mas quando o Internacional conseguiu roubar a bola lá na frente, aí ele, Inter, achou o espaço para marcar 1-0. Um jogo que é equilibrado, o Palmeiras teve mais oportunidades, natural, está em casa, tem a iniciativa, mas não dá para dizer que é injusto, já que o Inter perdeu um pênalti e foi quem conseguiu marcar o gol. Então 1-0, não dá para dizer que é injusto não. Lá vem o Inter, levantamento na boca do gol, Borré de cabeça, tocou para fora! Quase o Inter amplia o placar. O levantamento na cabeça do Borré. A bola desvia, vai para fora, PH. Uma baita jogada do Internacional pelo meio. O Borré recebeu e limpa. Mais uma oportunidade perdida do atacante. Segue 1-0 o Inter. Bola vem de novo no círculo central do gramado. Lá vai o Palmeiras, tentava o levantamento. O Richard Rios de cabeça desvia, trava a zaga. Retomando a posse de bola, o Inter na metade do gramado. Lá vem o Colorado. Marcação do Palmeiras, ficou para trás. Tentou o Maurício, o Arthur vai dar falta. Tá parado o jogo, falta pro Internacional bater, PH. Tentava no ataque o Wesley, sofreu a falta, reclamou, o juiz marcou. Por enquanto, 1-0 o Internacional no meio de campo. Quem vai cobrar, quem tá com a bola por enquanto é o Thiago Maia, a gente vai ficar observando aqui. Mas quem vem pra bola agora recebe, e acho que vai chuveirar, inclusive, o Internacional, os zagueiros vão pra área, Vitão, o Mercado. Aí chuveirar na grande área do Everton, que nada. O juiz encerrou o jogo. Final do primeiro tempo! Na Arena Barueri, derrota parcial do Palmeiras, 1 para o Internacional, gol do Wesley, Palmeiras 0. Vem aí o intervalo inteligente diferente da Jovem Pan. Boa noite para você, Guilherme Silva. Boa noite, Gabriel Dias, nossa audiência aqui na Jovem Pan. Intervalo na Arena Barueri, por enquanto, vitória do Internacional. Palmeiras 0, Inter 1, você acompanhando com Gabriel Dias, Bruno Prado, Vitor Boni, Pedro Henrique Sperber e agora comigo Guilherme Silva no intervalo diferente, inteligente da Jovem Pan, sempre em nome de Lojas 100, smartphone Samsung Galaxy A15 LTE, memória de 128 GB 4G, apenas 1.198 à vista ou 12 de 119,20 por mês nas Lojas 100. Arimate, a casa internacional de apostas esportivas, incontáveis possibilidades. Arimate, apostas esportivas, eles jogam, você ganha, jogue com responsabilidade. Consórcio Mage, Volkswagen Caminhões e Ônibus, créditos de até R$862.900 sem juros. BYD, a maior do mundo em carros elétricos, agora é do Brasil. BYD, construa seus sonhos. E caminhão Volkswagen Meteor, o extra pesado que entrega mais valor para o seu negócio. Gramado da Arena Barueri, com as informações do mandante, o Palmeiras, com ele. Muito boa noite, Vitor Boni. Boa noite, Guilherme Silva, a todos vocês que acompanham a jornada esportiva, intervalo inteligente aqui na Jovem Pan. Palmeiras vai perdendo por 1-0, criou boas chances, principalmente saindo dos pés do menino Endrick, a grande joia desse time do Palmeiras, e vai perdendo uma invencibilidade de 16 partidas como mandante nos últimos encontros em que o Palmeiras jogou em casa. Soma 15 vitórias, um empate, a última derrota foi em 19 de outubro de 2023 contra o Atlético Mineiro, e agora vai perdendo esse resultado parcial de 1-0 para o Internacional até aqui na Arena Barueri. O time do Palmeiras, que veio com mudanças em relação à partida contra o Vitória na estreia do Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira vem alterando bastante as escalações titulares do Palmeiras nas últimas partidas, dando oportunidade a quase todos os jogadores. Na escalação de hoje, Gustavo Gomes, Aníbal Moreno, Piquerez e Flaco Lopes voltaram a começar o jogo pelo Palmeiras. E o Palmeiras, que tem o desfalque apenas do Zé Rafael, que tem uma lombalgia, vive a expectativa de voltar a estar entre os relacionados na partida de hoje, mas não está nem no banco de reservas, segue como ausência no Palmeiras. O Palmeiras, que tem no banco de reservas Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Vanderlan, Rony, Luan, Caio Paulista, Rômulo, Menino, Luiz Guilherme, Fabinho, John e Estevão, e que pode ter um reforço nas próximas semanas. Dudu voltou a fazer atividades gradativas com o elenco, está também seguindo o seu passo a passo de recuperação com o núcleo de saúde e performance do Palmeiras e em alguns dias, algumas semanas, pode estar voltando a vestir a camisa do Verdão. Guilherme Silva. Valeu, Vitor Boni, com as informações do Palmeiras. Agora o outro lado do confronto. Eu diria que, claro, assim como o Palmeiras, muito bem coberto, acompanhado. Ele que sabe muito de internacional, Pedro Henrique Sperber. Boa noite. Muito boa noite, Guilherme Silva. Boa noite para toda a nossa audiência aqui da Jovem Pan. Não só do Internacional, mas de todos os clubes do Brasil. A gente tem que estar sempre por dentro de todas as informações, viu, Guilherme Silva? O Internacional que não perdeu neste Brasileirão ainda e na temporada só tem uma derrota contra o Guarani de Bagé. A derrota no Gauchão, que aconteceu ainda em janeiro, de lá para cá o Inter segue sem perder, chegando agora a 16 partidas sem uma derrota. Com este gol, o Wesley chegou ao segundo gol dele no Campeonato Brasileiro, sendo o líder, portanto, da equipe colorada. Lembrando que o Inter venceu em casa a primeira rodada contra o Bahia, 2-1 de virada. Wesley e Fernando marcaram para o Colorado e, por enquanto, quem vai dando a vitória é o Wesley aqui em Barueri. E para o segundo tempo, caso o Eduardo Cudê não esteja satisfeito com essa atuação do primeiro tempo, Eduardo Cudê tem no banco o goleiro Fabrício, número 12, 3, Igor Gomes, Robert Renan, outro que estava sem atuar com a camisa do Inter após toda aquela confusão da cavadinha dele no jogo contra o Juventude pelo Gauchão, volta agora contra o Palmeiras, está no banco de reservas. Também tem Bernabé, Hugo Mágio, Gustavo Prado, Matheus Dias, Rômulo, Gabriel Carvalho, jovem de 16 anos, está estreando no Campeonato Brasileiro no futebol profissional, está no banco de reservas. E também temos Bruno Gomes, Alário e Luca no banco de reservas do Internacional. O Inter que por enquanto vai vencendo, partida importantíssima, chegando à segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Guilherme Silva. Perfeito, você só esqueceu, PH, de uma derrota nos pênaltis. Não conta nesses números que você citou, claro, mas não foi conta porque não foi uma derrota, né? Exato, mas nos pênaltis perdeu para o Juventude. 6-5. Foram dois empates. Mas nos pênaltis perdeu, então conta ali com uma derrota. 6-5 nos pênaltis, caiu no Campeonato Gaúcho, não avançou para a grande final, que seria, né, o Grenal contra o rival Grêmio. Bruno Prado, destaque até aqui, vitória do Internacional. E eu ouvi você citando que é um resultado justo. O Inter constrói esse placar no intervalo de 1-0. Muito boa noite, Bruno Prado. Boa noite, Guilherme. Eu falei que era justo pela eficácia, né? O Inter aproveitou a chance que teve, teve um pênalti também que desperdiçou. Então o Inter teve oportunidades claras no final, o próprio Borré, que perdeu o pênalti, mas depois deu assistência para o Wesley, teve uma boa chance de cabeça. O Palmeiras também teve as dele, né? Principalmente através do Endrick, né? O Endrick fazendo uma boa partida. Através do Endrick, o Palmeiras criou 3 boas oportunidades. Assim, não seria um absurdo o jogo estar empatado com gols. Acho que era um jogo para 1-1, assim, talvez até um 2-2, né, se tivesse um pouco mais de eficiência nas finalizações. Mas o Inter teve chances claras e uma delas marcou. Um jogo em que entre duas equipes que vão estar na parte de cima da tabela, Palmeiras teve mais a iniciativa, está em casa, é natural, mas dependeu muito da individualidade do Endrick. No início do jogo o Palmeiras tinha uma boa construção na esquerda ali com o Piquerez, com o Lázaro. Depois o Inter marcou melhor aquele setor, fixou mais o Wesley na direita. Em alguns momentos ele até alternou com o Maurício, né, o Maurício normalmente por dentro, o Wesley na direita, mas em alguns momentos eles trocaram. O Wanderson ficou mais fixo na esquerda depois de aparecer esse lado direito no primeiro tempo, mas quando inverteu, o Inter marcou melhor o lado esquerdo do Palmeiras. O Palmeiras ficou dependente do Endrick, que criou as chances do Palmeiras. A melhor foi uma linda jogada dele, ele toca no Lázaro, o Lázaro coloca o Veiga na cara do gol, o Veiga desperdiça. Então o Palmeiras teve as chances também, mas perdeu flops, perdeu uma boa oportunidade. O Inter foi mais eficiente, né? Por isso merece o resultado. O Inter alterna a marcação mais adiantada, às vezes uma marcação mais no seu campo, mas é uma boa equipe, tem bom elenco, é time para estar pelo menos no G4 desse campeonato. O Bruno volta já já para falar mais de Palmeiras e Internacional, ao lado do Gabriel Dias, do Vitor Boni, do Pedro Henrique Sperber, toda a equipe de esportes da Jovem Pan no Campeonato Brasileiro. Apenas começando a segunda rodada, já já, ainda tem com transmissão da Jovem Pan Flamengo e São Paulo. A bola rola no Maracanã e pelo lado do Flamengo a equipe já está escalada: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Alan e De La Cruz, Bruno Henrique, Pedro e Everton Cebolinha. O Flamengo escalado, portanto, Arrascaeta e Luiz Araújo poupados, ficam no banco de reservas. Só confirmar aqui, isso mesmo, Arrascaeta e Luiz Araújo no banco de reservas, os dois com fadiga muscular, serão poupados pelo técnico Tite. O Varela volta depois de um quadro viral, então o Flamengo com aquilo bem perto do time titular, mas com Arrascaeta e Luiz Araújo sendo poupados, escalado a equipe do Tite para encarar o tricolor paulista já já às 21h30 no Maracanã pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E mais cedo o Flamengo conheceu o seu adversário da terceira fase da Copa do Brasil. O Flamengo encara o Amazonas de Manaus. Os jogos da terceira fase serão na última semana de abril, ali do dia 30 ao dia 2 de maio, né? 30 de abril a 2 de maio. E depois os jogos de volta na semana do dia 21 a 23 de maio. O Flamengo decide em Manaus. Primeiro jogo no Maracanã, a volta em Manaus, na casa do Amazonas. Copa do Brasil agora com os times também da Libertadores da América. Vai pegar fogo e, claro, a Jovem Pan vai acompanhar. Agora mais informações do adversário do Flamengo, São Paulo, que está em crise, Carpini pressionado. As informações com ele, Giovanni Chacon. É isso, meus amigos ligados aqui na Jovem Pan, forte abraço para vocês. Daqui a pouquinho, 9h30 da noite, tem mais um jogão para a equipe do São Paulo. A temporada do tricolor no Campeonato Brasileiro 2024 não começou bem, com a derrota para a equipe do Fortaleza em casa, e agora uma parada extremamente difícil, jogo fora de casa no estádio do Maracanã. Daqui a pouquinho a bola rola, São Paulo e Flamengo, Flamengo e São Paulo. O tricolor que então começou com a derrota, e basicamente essa derrota no final de semana para a equipe do Fortaleza já decretou a saída do técnico Thiago Carpini. Só não foi concretizado de fato, só não teve um martelo batido quanto à saída do treinador, a equipe do São Paulo, porque ainda não encontrou o substituto. Basicamente, é um treinador que está de aviso prévio, né? Está jogando, treinando, acertando o time, escolhendo os jogadores, mas que tem data de validade já estipulada na equipe do São Paulo. O tricolor que vai buscar um treinador estrangeiro para substituir Thiago Carpini, favoritos os treinadores portugueses, né? E aí alguns nomes surgem, como Carlos Carvalhal, Rui Vitória e também o Pedro Martins. Então, opções no mercado para a equipe do São Paulo. Dentro de campo, o tricolor não terá a presença de James Rodríguez, lesionado, deve perder aí por volta de 3 semanas de combate. Então fica a dúvida quem chega pro lugar, se é mantido Galoppo no meio campo ou não. Isso o técnico Thiago Carpini, por hora treinador da equipe do São Paulo, é que vai definir, e daqui a pouquinho a bola rola para São Paulo e Flamengo. Todos os detalhes aqui na Pan. Então fica o convite, a bola rola 21h30, Nilson César, Flávio Prado, Rodrigo Viga, comigo Guilherme Silva, Giovanni Chacon, Vanderlei Nogueira, toda a equipe de esportes da Jovem Pan em Flamengo e São Paulo no Maracanã, e na sequência o Canelada para falar bastante da rodada do Campeonato Brasileiro. Só também aqui informar outro jogo que está rolando neste momento: Corinthians e Juventude. Juventude e Corinthians 0x0, jogo no intervalo. A Jovem Pan também está acompanhando com José Manuel de Barros narrando no YouTube. Sábado tem o Santos, hein? O Santos estreia na Série B contra o Paysandu. As informações do Peixe com ele, Guilherme Nápoles. Um abraço para você que se liga na jornada esportiva da Jovem Pan. O Santos volta a campo neste sábado contra o Paysandu pela primeira rodada da Série B do Brasileirão. Dentro de campo, o Peixe chega com novidades. O centroavante Alfredo Morelos foi realocado para o chamado Grupo 2, dos atletas afastados, e não faz mais parte dos planos do Santos. Quem também está prestes a deixar o clube é o lateral esquerdo Felipe Jonathan, que será negociado com o Fortaleza. A informação foi confirmada pelo presidente Marcelo Teixeira em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira. O Santos seguirá com 50% do passe do atleta e receberá Gonzalo Escobar, também lateral esquerdo, pela negociação. Outra contratação confirmada pelo presidente foi o meio-campista Patrick, do Atlético Mineiro. Ele será emprestado para o Peixe até dezembro deste ano e, após esse período, será contratado em definitivo por 1 milhão de euros, que serão pagos em 12 parcelas de R$450 mil. O Peixe, que também anunciou hoje que o zagueiro Jair teve uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda constatada e desfalcará o clube na estreia da Série B. Essas, então, as informações do Santos, que volta a campo neste sábado, contra o Paysandu, às 16h30. Muito bem, tá aí o destaque do Santos com o Guilherme Nápoles, já já, todo o segundo tempo de Palmeiras e Internacional aqui na Jovem Pan. Só um detalhe, com mais jogos do Campeonato Brasileiro, já terminou, Bahia 2, Fluminense 1, jogo de ontem lá em Salvador. Neste momento terminou Grêmio 2, Atlético Paranaense 0, também Bragantino 2, Vasco 1. Os jogos que começaram às 7 horas da noite. Às 8 horas, agora no intervalo, Atlético Mineiro 1, Criciúma 0. Além, claro, de Palmeiras 0, Internacional 1. Fortaleza 1, Cruzeiro 0. Juventude 0, Corinthians também 0. Para encerrar por aqui, daqui a pouquinho, Flamengo e São Paulo, às 21h30. E amanhã, às 21h30, Botafogo e Atlético Goianiense. E um jogo foi adiado por conta da Copa Verde, Cuiabá e Vitória. Esse jogo ainda sem data definida. A bola vai rolar no segundo tempo. Jogão de bola. Palmeiras e Internacional, as equipes no gramado. E para toda a segunda etapa, volta ele. Chega mais, Gabriel Dias. Valeu, muito obrigado, Guilherme Silva. Vai começar o segundo tempo para Palmeiras 0, Inter 1. O Inter está ganhando o jogo. Daqui a pouquinho a gente confirma também se tivemos alterações tanto do lado do Palmeiras quanto do lado do Internacional. Apita o árbitro, bola rolando para o segundo tempo aqui na Pan. Liga, me liga, se liga na Pan. O melhor futebol do Brasil é na Pan. Bola aqui para entrada da grande área, tentava chegar do time do Internacional, corta a marcação, Palmeiras ainda volta, o rebote sobra na metade do gramado, tá parado o jogo, tá caído, Murilo. Mudou o Palmeiras aí, Boni? Nenhuma mudança no Palmeiras, Gabriel Dias. E o Inter, PH? Sem mudanças. Então vamos juntos aqui pro segundo tempo, lá vem Palmeiras de novo na entrada da grande área, marcação trava, corta a zaga, afasta a defesa. Vem antes a marcação do Inter para cobertura na linha de zaga. Abertura para trás da linha defensiva do gramado. Marcação do Palmeiras mais forte. O árbitro tá parando. Falta para o Internacional bater, PH. Falta para cobrar na linha lateral direita de campo, na região central também. Vai para cobrança o Bustos. Por enquanto, Palmeiras 0, Inter 1. Bola para a lateral direita do gramado, falta para a equipe do Internacional bater pela zaga. Levantamento para a entrada da grande área, era para o Borré, trava Murilo, corta de cabeça, bola volta, Aníbal Moreno dá um tapa por dentro, Lázaro recupera, abre para a linha defensiva do gramado, chama de volta o Palmeiras na defesa, tentava o lançamento no ataque, o Piquerez, a bola bate na lateral do Internacional, bate na zaga do Inter e vai para fora. Lateral já batido, Flaco de cabeça, toca a bola pela linha de lado, arremesso manual para a equipe Internacional bater na defesa. Valeu você que tá com a gente aqui no YouTube, Jovem Pan Esportes. Vai chegando, deixando o seu like, se inscrevendo na Jovem Pan. Daqui a pouco, 9h30, tem Flamengo e São Paulo. Nilson César transmite aqui na Pan. Rodada cheia do Campeonato Brasileiro, rodada rolando do Brasileirão. Bola pra lateral direita do gramado, jogada vem de novo na metade do gramado. Trava na marcação, Inter recupera, retoma posse de bola, tenta por dentro no meio pra Wanderson. Wanderson domina, vai embora, arranca na metade do gramado, vem pra entrada da grande área. Richard Rios por baixo, vai para cobertura, tira, volta a bola para o círculo central do gramado, lá vem Palmeiras de novo no levantamento, abertura curta, rápida para Mike, Mike domina, fica no chão, sofre a falta, recomeça o jogo, Inter domina, o Arthur mandou seguir, vem de novo o Colorado para a linha de defesa, abertura para a linha lateral do gramado com Bustos, lançamento na metade do gramado, Thiago Maia enfiou para a ponta canhota do gramado para o Maurício, ele domina, faz um break, tenta na lateral da grande área, marcação do Palmeiras, fecha, o Maurício domina, vira o jogo, inverte, dá a bola curtinha mais atrás com com o René. René domina, procura espaços, ele não tem ninguém para tocar, preferiu recuar a bola para o círculo central do gramado. Abertura para Vitão, Vitão domina, carrega a jogada à frente da linha divisória do gramado. Lançamento para o Borré, Mike, acompanha o Everton, sai do gol e faz a defesa. PH tentava conectar com o Thiago Maia, o Vitão, que um passe muito longo, ficou só para o Everton, limpa, que já repõe. A bola é do Palmeiras, por enquanto 1-0 o Internacional. Domina o time do Palmeiras na linha de defesa, vai carregando bola o Verdão na linha lateral do gramado, levantamento no círculo central do campo, trava na marcação. Palmeiras volta mais atrás, vem para Piquerez, Piquerez ajeita a jogada para Murilo, Murilo na entrada da grande área, abertura para Gustavo Gomes, Gomes domina, procura espaços aqui na lateral dos técnicos, ao lado dele o Cudê, bola vem pro ataque, domina Mike de costas para marcação, ao lado pro Richard Rios, à frente para Hendrick, Hendrick domina, meteu na medida pro Mike, não dominou, deixou passar, retoma de volta, posse de bola o Internacional, lateral do gramado com Maurício, tentou o levantamento, travou Richard Rios, volta de novo, 27 do Palmeiras, sofre o Rapa, falta nele, tá parado o jogo, falta pro Palmeiras bater no Rios, Vitor Boni. Falta no Richard Rios, foi agarrado e já cobrada, Gabriel Dias. Levantamento para a lateral do gramado com o Piquerez, ele corre, acelera, leva a bola para canhota, Lázaro passa, Hendrick tá na grande área, Flaco levantou o braço também, bola por dentro, no meio, Aníbal Moreno faz a volta na marcação, procura espaços, volta de novo, bola para a lateral do gramado, vem o Aníbal Moreno, recupera a jogada próximo ao grande círculo do gramado, sai da linha defensiva do gramado, vem o Gomes, levantamento pro Hendrick, Hendrick domina aqui na de entrada da grande área, procura espaços, voltou pro Rios, Rios de novo com o Hendrick, impediu a passagem da bola, trava a zaga do Colorado, põe pra fora, linha lateral do gramado, arremesso manual, Palmeiras vai pro ataque, imprime ritmo de jogo, Hendrick bem na lateral dos técnicos, quase no escanteio. Aí o Hendrick deixa a bola pro Mike, vai pra área, Mike pra cobrança, onde estão os torcedores do Internacional, vem pra cobrança o Palmeiras, o Verdão na bola, Mike, lançamento longo na boca do gol, era pro Flaco Lopes, trava na marcação, Aníbal voltou, bateu, pega Rocher, na mão do goleiro, de fora da área, o Aníbal Moreno meteu pro gol, só que o Rocher defendeu com tranquilidade, Vitor Boni. A primeira jogada de ataque de perigo do Palmeiras nesse segundo tempo, após a zaga do Internacional afastar, Aníbal Moreno pegou a sobra de fora da área, tentou de perna esquerda, mas nas mãos do goleiro Rocher, segue Palmeiras 0, Internacional 1, Gabriel. 1-0 pro Internacional, pra você ligado no microfone da Jovem Pan, sinalzinho da Pan tá marcando, faltando 40 pra acabar, 40 pra terminar a etapa final de jogo, paralisação novamente, o Wesley, autor do gol, tá caído na linha que divide o gramado, uma falta nele, PH. Na realidade, a arbitragem marcou lateral, ela não marcou falta. O Wesley recebeu um pisão, a jogada seguiu, o lateral já cobrado pro Internacional, já se levantou e agora vai pro jogo Wesley. 1-0 pro Inter. Palmeiras tá perdendo o jogo em casa. Bola para a lateral do gramado, toca a bola o Verdão. De novo na linha divisória do gramado, é o Palmeiras que vem com o domínio, tentando a frente do centro do gramado. Mais ao lado para Flaco Lopes, devolveu para Aníbal Moreno. Rapa nele, falta por trás. Tá parado o jogo, falta marcada. Paralisação aí, cai Boni. Parado o jogo, a jogada pelo lado esquerdo do ataque do Palmeiras. Aníbal Moreno ia fazer o domínio, sofreu um pisão ali, um rapa por trás. O juiz marcou a falta e vem ele, o homem das bolas paradas do Palmeiras, Rafael Veiga, vai colocar na área, Gabriel Dias. Sempre ele, Veiga pra cobrança. Não deixou seu like ainda, senta o dedo no like, compartilha a nossa transmissão. Falta pro Palmeiras bater, autoriza o árbitro. Veiga vai pra cobrança, partiu com a perna esquerda, levantou pra entrada da grande área, desvio do Aníbal. Bola vai pra fora. Pela linha de fundo, foi o Flaco Lopes que subiu também, acabou o Flaco tocando. No segundo lance, tiro de meta pro Inter, Boni. Tiro de meta, o levantamento do Rafael Veiga, o Flaco Lopes subiu alto, até chegou a encostar de cabeça, mas não foi suficiente para direcionar pro gol. Pela linha de fundo, segue 1-0 pro Internacional, Gabriel Dias. Daqui a pouco, 9:30 da noite, tem Nilson César com o Flamengo e São Paulo, você vai acompanhar também aqui no Jovem Pan Esportes. Bola pra lateral do gramado, vem Mike, movimentação por dentro pra Rios, Rios vai pro levantamento, largou com muita força pra lateral da grande área, ninguém chega desse jeito, é só tiro de meta pro Inter bater, Boni. Tiro de meta, o lançamento do Richard Rios pro Lázaro, os dois que são amigos desde a base, das categorias de base do Flamengo. Palmeiras até postou um conteúdo legal sobre os dois essa semana em seu canal oficial, mas o lançamento do Rios, meu amigo, foi muito forte, nem o Lázaro, sendo muito amigo, conseguiria alcançar essa. E atenção, Brasil, na Pan, a bola rola. Vem, Barbeiro. E faltam 37 para acabar, 37 para terminar o placar na ponta. Palmeiras 0, Internacional 1. Jovem Pan. Futebol pela Jovem Pan. Já. Agora uma falta mais dura, o árbitro vai puxar o amarelo. No centro do gramado, uma falta no Veiga, tá caído o batedor de bola parada do Palmeiras e o amarelo subiu aí, Boni. Subiu o amarelo pro Gabriel Mercado, capitão do Internacional, chegou forte no Rafael Veiga, ficou caído, ficou reclamando. O juiz não teve escolha senão amarelar o jogador do Internacional. Amarelo, portanto, pro 25 do Inter, pro Mercado. Mercado. Falta já batida para o Palmeiras, domina a frente da linha divisória do gramado, lá vem Verdão de novo, levantamento vem por dentro, pelo meio para Murilo, ele vai alçando bola para a lateral direita do gramado com o Mike, Mike domina, escapa da marcação, tenta na entrada da grande área, um breque na bola, vira, jogada vem, curta de novo, volta para a linha lateral do gramado com o Gomes, à frente para o Hendrick, dentro do espaço curto, ganha a bola, volta mais atrás com o Aníbal Moreno, retomando a posse de bola o Palmeiras, ponta canhota com o Piqueires, ameaça o cruzamento, é desarmado, um rapa, trava nele, corta a defesa, contra-ataque, volta, lá vem o Inter com o Wesley, levantou pro Borré na entrada da grande área, protege o Gustavo Gomes, volta mais atrás para o Everton, sai do gol com a perna esquerda, vai fazer o domínio, o time alviverde, bola vem de novo para Mike, Mike domina, carrega no campo defensivo do gramado, placar de 1-0 pro Internacional, linha lateral do campo por baixo, a falta em cima do Richard Rios, o árbitro mandou seguir, vem da zaga o cabeceio do Gustavo Gomes, antes a marcação do Inter, vem Murilo, vai pra cobertura, tira, bola volta de novo com o Maurício pelo Internacional, vai pro levantamento, tentou o levantamento na lateral direita do gramado, a posse de bola do Piqueires que sai jogando no meio do gramado, Palmeiras de novo dominando a jogada curta com Veiga, Veiga domina, tenta a jogada à frente da linha divisória do gramado, faz um break, escapa contra a marcação, volta a bola curta mais atrás com o Aníbal Moreno, procura espaços, vira com o Gustavo Gomes, Gomes para a lateral direita do gramado, ao lado dele os técnicos, o Verdão vem de novo, trabalhada a bola pela metade do gramado, vem de novo Gustavo Gomes, ele ajeita mais atrás ao lado para Murilo, Murilo na frente para Aníbal Moreno, Moreno domina, larga o jogo, rola a bola para a lateral canhota do gramado, lançamento mais atrás, voltou para Aníbal, penetrou, bateu, trava na zaga, corta a marcação do Inter, a bola ainda sobra de novo na ponta canhota do gramado, bateu no gol, Richard Rios, Lázaro vem na sobra, bate em cima da zaga, vem de novo Lázaro, inverte contra a marcação, tapa curto ao lado, bola vem pro Verdão, retornada de novo, mais atrás, Piqueires emendou na área, Hendrick para fora, pela linha de fundo, faltou dominar um pouquinho melhor aí, Vitor Boni. Até a estrela Hendrick tem seus momentos ruins. O cruzamento do Piqueires pelo lado esquerdo, a bola sobrou limpa por camisa 9 do Palmeiras, que tentou um domínio, tentou chutar, não soube muito bem o que fazer, acabou pegando nele, saindo pela linha de fundo, tiro de meta pro Internacional. Bruno Prado, faltando 35 para acabar, o relógio é inimigo do Verdão, Bruno. É, mas no segundo tempo o Palmeiras pressiona bastante, o Inter tá em alguns momentos com dificuldade de sair de trás. Teve um contra-ataque muito bom que o Wesley puxou, mas ele mesmo roubou a bola. O Palmeiras de novo. Lá vem Verdão na ponta canhota do gramado. Lázaro domina. Piqueires passou, tá na área. Flaco Lopes vem também. Bola pro Aníbal Moreno de primeira. Ao lado pro Veiga. Veiga domina, faz a volta na marcação. Agora perde espaços. Volta a zaga do Inter de novo na linha de defesa. Novamente Piqueires, ponta canhota do gramado. Ao lado com Lázaro. Tentou cruzamento antes desarmado. Bola pra fora. Lateral arremesso mais um pro Palmeiras. Todo mundo pro interior da grande área. Placar de 1-0 pro Inter. Bate a lateral. Palmeiras Rios vem pro domínio, ele carrega atrás da linha divisória do gramado, volta a bola para Murilo, Murilo domina, o Everton tá quase aqui no centro do gramado, avançado como um jogador de linha, o Everton ao lado para Gustavo Gomes, o Everton agora retorna pro gol, Gomes domina, bota a bola ao lado para lateral direita do gramado com o Mike, Hendrick passa, Flaco já levantou na meia lua da grande área, levantamento vem na boca do gol, sobe a zaga, corta, vem pro rebote, Mercado tira, René volta no rebote, ele levanta na ponta esquerda, Gomes chega, o desvio é na ponta lateral do gramado, antes a marcação do Inter vem rapidamente, na agilidade com o Maurício, por dentro no meio, avança com Bruno Henrique, ele tenta a jogada curta, vai pro desvio, bota a bola pra lateral direita do gramado, abertura era pra Bustos, foi desarmado, Flaco comete a falta, torcedor reclama, pede o cartão, os jogadores do Inter, tem um atleta do Colorado caído, falta pro Internacional bater, PH. E tem cartão amarelo pro Palmeiras, Flaco Lopes, após a falta marcada no Bustos, ele acabou esbravejando, chutou a bola para a linha de fundo, falta que vai ser cobrada pelo Colorado na linha defensiva, pela direita, segue 1-0 o Inter. Bruno Prado, 1-0 pro Inter em Barueri, Bruno. O Palmeiras está no segundo tempo muito em cima. O Palmeiras usando bastante os lados, de novo o lado esquerdo. Mas daqui a pouco eu tentaria mexer, já que o Palmeiras está conseguindo ter posse de bola, está conseguindo ficar no ataque. Eu colocaria o Estevão no jogo, né? O menino está num bom momento, tem uma capacidade de desequilíbrio maior que a do Lázaro, apesar do Lázaro estar fazendo uma boa partida. Mas eu colocaria um jogador com mais capacidade de fazer uma jogada diferente, de meter alguém na cara do gol e aproveitar o momento do garoto. Vem Palmeiras, um ataque, bola pra canhota do gramado. Eu não informei, mas o Juventude já fez o segundo contra o Corinthians. Juventude 2, Corinthians 0. Os gols que saíram um atrás do outro, todos no segundo tempo também. Em menos de 5 minutos, o Juventude fez 2-0 no Corinthians. Domina a bola o Internacional no meio para Wesley. Lança para a linha de lado, fica no chão, falta. Prontamente marcada pelo árbitro, falta para o Internacional no círculo central do gramado. Agora, uma distribuição enorme de cartões amarelos, Vitor Boni. Distribuição de cartões amarelos, a falta agora no círculo central. O jogador do Internacional ficou caído com a mão no rosto. O árbitro marcou e deu o cartão amarelo agora para Aníbal Moreno, camisa 5 do Palmeiras. É o segundo cartão para o time do Verdão, depois de Flaco Lopes ter levado também no lance anterior. Tá parado o jogo, um jogador do Inter tá caído, tá no chão. Falta, portanto, marcada para a equipe Colorado, do Colorado bater. Os outros jogos, o Atlético Mineiro tá vencendo o Criciúma por 1-0. E o Fortaleza segue ganhando do Cruzeiro também por 1-0. Falta para o Inter cobrar. Já batida, falta no círculo central do gramado. Domina a bola o time do Inter, o Arthur tá parando ainda, ele tá conversando. Tá ao pé do ouvido com o Aníbal Moreno, né, Boni? Ele tá conversando ali, tá junto. O Aníbal Moreno, o Wesley, ele até deu uma bronca no Wesley, que ficou reclamando depois da falta também, mas já autorizou, vai cobrar a falta o Internacional, Gabriel Dias. Falta pro Inter atrás da linha divisória do gramado, 1-0 pro Colorado. Você ligadaço no futebol Jovem Pan. Por enquanto o placar é de 1-0, vitória do Inter. Dominando bola pela metade do gramado, Palmeiras. Levantamento é pra entrada da grande área. O Hendrick em posição de impedimento, nem foi no lance. Sai do gol, vem com a perna direita pra fazer o tiro curtinho, mas atrás da linha lateral do gramado, o goleiro do Inter, o Rocher. Bola volta pro Palmeiras, lateral já batido. Aníbal Moreno domina círculo central do gramado, vai pra jogada curta, chama a bola pra lateral canhota do campo com Piquerez. Piquerez dominou, ajeitou pra Lázaro, tentou cruzamento, levantou pra grande área de cabeça, de novo sobe a zaga, afasta a marcação do Inter, volta na metade do gramado, Murilo, ele tenta o desvio. Richard Rios ganha no corpo, bota a bola próximo ao círculo central do gramado, manda pra Hendrick. Hendrick domina, leva contra a defensiva na marcação, lá vem o Hendrick carregando na passagem do Gomes, vai cruzar pra entrada da grande área, bola vem rasteira, era pro Mike, corta a zaga de novo, o Inter afasta na entrada da grande área, rechaçando a bola, a zaga do Internacional, vem Aníbal Moreno na frente com o Hendrick, levantou na grande área, Lázaro subiu de cabeça, sai Rocher e pega, tá na mão do goleiro, teve um choque com o Flaco Lopes, tá caído o goleiro do Inter, PH. É isso, depois do cruzamento do Palmeiras, a bola foi desviada, buscava o Lopes que não alcançou, o Rocher saiu antes e os dois se chocaram. Agora o goleiro fica caído, aparentemente vai pedir atendimento e o Internacional também vai mudar, daqui a pouco eu informo, mas por enquanto o Rocher segue no chão, vai entrar a equipe médica do Internacional, o Rocher que acabou se chocando com o Flaco Lopes. E atenção, Brasil, na Pan, a bola rola. Em Barueri, bola rolando no Campeonato Brasileiro, faltando meia hora para acabar, meia hora para terminar, o placar aponta. Palmeiras 0, Internacional 1. O jogo segue paralisado, né, Boni? Segue paralisado, o Rocher tá aqui na minha frente, tá com a mão mais ou menos na região da lateral da barriga, quase nas costas, tá levando o sprayzinho agora, ainda tá com uma certa expressão de dor, mas parece que vai conseguir continuar jogando, tá recebendo atendimento, sentiu no primeiro momento, depois do choque com o Flaco Lopes também chegou a colocar a mão na cara, reclamar de falta, mas rapidamente se levantou e agora Rocher já ficando de pé, recebeu atendimento, a equipe médica do Internacional vai saindo de campo, vai dar sequência à partida, o árbitro Lucas Paulo Torrezinho. Gabriel Dias. Vai mudar. Oi, Boni. Oi, PH. Vai mudar o Internacional, o volante Rômulo, número 40, já está se preparando para entrar na partida. Rômulo que vai fazer, então, a sua 14ª partida na temporada. Volante Rômulo, número 40, daqui a pouquinho, entra no Internacional. E o Palmeiras não fez mudanças ainda, né, Bruno? O Abel não dá nem sinal que vai trocar alguém. Não. Tá insistindo nessa formação pra ver se empata o jogo. É, e até consegue pressionar no segundo tempo, mas eu mexeria pra tentar arrumar uma outra alternativa de atacar, um jogador mais descansado, um jogador com outra característica. Tem o Estevão, que é um jogador que tem o drible, tem o passe de maior qualidade. Eu mexeria, acho que é um momento pra tentar pressionar, tentar buscar alguma coisa. Estamos com 17 minutos, quase 18, e o Palmeiras precisa virar o jogo. Gabriel. Lá vem Palmeiras na direita do gramado, Mike domina, lateral da grande área, chama o jogo junto, volta mais atrás, abre com o Rios, Rios domina, entregou na frente pra Mike, Mike leva a jogada curtinha, marcação do Inter fecha, Mike tenta no drible, afasta o perigo, volta, a zaga do Inter pra defesa, bola vem pro Rios de novo atrás da linha divisória do gramado, Boni tá chamando, fala Boni! O pedido de Bruno Prado é uma ordem, Rony e que parece também Gabriel Menino já estão se aquecendo na lateral do gramado, Palmeiras vai mudar daqui a pouco. É, ele insiste naquelas alterações que a gente já conhece, né, Bruno? Dificilmente ele vai deixar o Estevão no banco mais um tempinho, né? Vai ser lá o que ele fez com o Endrick. Tem uma lógica toda de jogadores que tem que entrar antes do Estevão e tal. É, ele vai com dois jogadores mais experientes, né? Rony e Gabriel Menino. Mas eu aproveitaria o momento do Estevão. E o momento do Rony não é bom, né? O Rony é um cara importante do Palmeiras na história do clube, mas não vive um grande momento. Vamos ver se hoje ele consegue mudar um pouco essa história recente. Mexe o Palmeiras, Boni! Mexe o Palmeiras, sai o número 17, Lázaro, entre o 10, Rony, e deixa o campo Richard Rios, de camisa 27, para a entrada de Gabriel Menino, 25. Portanto, Gabriel Menino está no jogo, 25, foi embora o Rios, e também o Lázaro saiu. Forte a posse de bola para o Palmeiras lá para a lateral canhota do gramado, marcação da mole, primeira participação do jogo já do ataque do Palmeiras lá para a lateral canhota do gramado, o Rony já vai para a grande área, ele que vai para o primeiro domínio do jogo, volta ao lado do Gabriel Menino, na frente para Mike, Mike leva o jogo, Endrick passou antes, trava a zaga do Internacional, zaga do Inter está marcando bem o Endrick aqui na lateral do gramado, eles aprenderam a lição do primeiro tempo, né, Bruno Prado? E da melhor maneira, que é tirar o espaço para ele correr com a bola. Se ele dominou e tem espaço, aí não tem muito o que fazer, é mais torcer para ele errar. Então você tem que diminuir esse espaço, não deixar ele acelerar. O forte do Endrick é a arrancada, força física, velocidade. Então você não pode dar esse espaço para ele colocar a bola na frente. Se ele conseguir arrumar esse espaço, colocar na frente, acelerar, você não pega mais. E o Inter tá conseguindo tirar bem o espaço dele. Troca o Inter, PH! Sai o número 8, Bruno Henrique, pro lugar de Rômulo, número 40. E também o jovem Gustavo Prado faz a sua nona partida na temporada. Meia atacante também da base do Internacional. Entra no lugar do Wanderson. Então saem Bruno Henrique e Wanderson. Entram Rômulo e Gustavo Prado. Com a camisa do Gustavo Prado, 47. 47, mexe o Internacional. Rômulo e o Gustavo Prado no jogo. Agora o outro vai parar, vai subir mais um amarelo. Virou um festival de cartão esse segundo tempo, hein, Vitor Boni? Festival de cartão, mais um amarelo agora pro Internacional. Me pareceu pro Wesley. Vou confirmar, mas me pareceu pro Wesley por falta no jogador do Palmeiras. Foi ele mesmo. Bola pra lateral do gramado, lá vem Palmeiras de novo, levando a jogada curta na lateral oposta aos técnicos. O Aníbal Moreno levanta o braço, o Verdão tá perdendo o jogo. 1-0 pro Internacional. Faltando 24 minutos pra acabar o primeiro tempo. Vem Palmeiras de novo na bola, levantou Gustavo Gomes, enfiada na jogada na entrada da grande área. Flaco Lopes tocou, Veiga tentou na aproximação. Trava a zaga, corta a marcação, a defesa tira. Volta a bola pra metade do gramado com Borré. Ele vai desarmado de novo, o Palmeiras recupera com o Endrick, mais atrás no círculo central do gramado com Aníbal Moreno, Arthur vai parar. Tem jogador do Inter caído e aí o Arthur é forçado a paralisar o jogo. Acho que é o Maurício que tá caído aí, hein, PH? É o Maurício. O Maurício, após o choque, tá caído. Pede o atendimento o árbitro e vai entrando o atendimento médico para o meio atacante Maurício, que segue caído. Por enquanto, 1-0 Internacional. É, ele fez essas duas alterações, né, Bruno? E o Rony é um cara que não vai ajudar tanto buscando a bola. Ele vai tentar mais lá na área. Mas o relógio está sendo inimigo do Palmeiras hoje. É, o Rony vai precisar receber em profundidade. Ele entra pelo lado esquerdo, né? O Lopes é a referência. E o Rony deve tentar a jogada em diagonal, né? Uma bola partindo do meio para ele sair em diagonal na esquerda para conseguir chegar e finalizar, né? Mas o Rony não vive um bom momento, né? Tomara que ele consiga ajudar o Palmeiras. É um jogador que tem uma história espetacular no Palmeiras, mas ele não tem entrado bem. Vem Palmeiras de novo, entrada da grande área. Flaco virou, bateu para fora. Pela linha de fundo, direto de onde deu, do meio da rua, na meia lua da grande área. Meteu cruzado, firme, forte pro gol, sem direção, é só tiro de meta. Inter bater, Boni. É, batida forte do Flaco Lopes após a troca de passes na frente da área. O centroavante do Palmeiras bateu de primeira com a perna esquerda, mas foi muito alto, muito forte, sem perigo para o gol defendido por Rocher. Segue 1-0 Internacional, Gabriel Dias. 1-0 para o Inter, você ligado na melhor transmissão do Brasil Futebol pela Jovem Pan. Lateral para o Internacional fazer a cobrança. Lá vai o René para a bola, tentando se aproximar da área nesse segundo tempo. O Inter ainda não arriscou para a área do Palmeiras. Fez 1-0 no primeiro tempo e no segundo só administrando a vantagem. Bola para a lateral do gramado, já batido, trava no meio do caminho, corta a zaga, tentava a aproximação. O Wesley é lateral que pertence ao Palmeiras. Linha de lado, arremesso manual para o Verdão fazer a cobrança. Você ligado no microfone da Jovem Pan Futebol do Campeonato Brasileiro, é a segunda rodada. Daqui a pouco tem Clássico Nacional, tem Flamengo e São Paulo. Bola volta de novo na entrada da grande área, vai trabalhando bola o time do Internacional, tentando a aproximação. Leva o Wesley, baila contra a marcação. O Viverde deixou o Piquerez para trás no jogo de ombro, melhor para o Wesley. Cruz em cima do Piquerez, ganha a lateral. Arremesso manual, lateral para a equipe do Internacional fazer a cobrança. Juventude está vencendo o Corinthians por 2-0. O Inter está vencendo o Palmeiras por 1-0. O Inter vai chegando a 6 pontos em 2 rodadas. Claro, o campeonato mal começou ainda, mas o Inter já chega à sua segunda vitória seguida. Escanteio para o Colorado bater na direita. PH Sperber. Tentava uma jogada de efeito o Wesley, até tentou um drible de letra. A bola de na zaga do Palmeiras, escanteio, Maurício na cobrança. Rápido, já bateu, deixa a bola para a lateral direita do gramado, vem o Inter, Maurício de novo, levantamento na boca do gol, passa, a bola vai embora. Pela linha de fundo, muito forte, tiro de meta para o Everton bater. Vai nessa, PH. A jogada ensaiada do Internacional, o escanteio curto de Wesley e Maurício. Maurício tentava o cruzamento, a bola muito longa, saiu em tiro de meta já cobrado para o Palmeiras. Bola para a lateral do gramado, lá vem o Endrick de novo transitando a jogada curtinha no setor de ataque. Bota a bola por dentro, tentou avançar o Gabriel Menino, ficou no gramado, falta. O Arthur mandou seguir, jogada volta de novo aqui na entrada da grande área. Gustavo Gomes mais atrás, o Everton sai do gol na meia lua da área. Manda na frente a bola, jogada vem no setor ofensivo do gramado, círculo central com o Murilo, zagueiro que vai trabalhando sem opção de passe. Vira, jogada curtinha, entrega a bola para a lateral, canhota do gramado com o Piquerez no levantamento para a linha de lado. Tentou chegar o Mike, foi desarmado de novo, travado, vai para a cobertura, corta a zaga. Retomando a posse de bola, o Internacional na metade do gramado, ajeitando a bola curtinha com o Gustavo Prado. Círculo central do gramado, mandou bola para o Borré. Borré devolveu na ponta lateral direita do gramado. Wesley se mandou, Maurício vem também, bola vai cruzado, desceu, contra, a bola passa, vai para fora. Escanteio para o Internacional. A zaga do Palmeiras, o Murilo colocou quase contra o próprio gol, PH. Mais uma bela trama do Internacional, agora com Bustos pela direita, junto do Wesley. O argentino fez o cruzamento, o Murilo fez o corte. Parecia que a bola ia para contra as suas próprias redes, mas foi para escanteio. Maurício na bola, 1-0 Internacional. 1-0 para o Internacional, escanteio para o Colorado bater. Todo mundo no interior da grande área. Maurício na cobrança, ponta esquerda, partiu, levantou na boca no gol, desvio. Cabeça, a bola quica, vai embora. O Everton evita a passagem de bola pela linha de fundo, vai para recolocar a jogada no ataque. O Everton, ele vem para a bola. Placar do jogo, a gente repete, 1-0 para o Internacional. Toca a bola o time do Palmeiras atrás da linha divisória do gramado, lá vem o Verdão, mas na metade do campo com o avanço dominado curtinho com o Aníbal Moreno. Aníbal Moreno chama a bola de novo para a lateral, canhota do gramado, jogada volta na metade do campo para Endrick. Endrick domina, leva a jogada curtinha, avança próximo ao círculo central do gramado, bota a bola para Mike. Mike tenta o levantamento, levantou para a grande área, de cabeça sobe, corta a zaga. Flaco voltou voltava, tentava no rebote, bola vem de novo no meio, por dentro, Gabriel Menino despacha, curto ao lado, à frente da linha divisória do gramado, Gustavo Gomes, de volta o Gabriel Menino, que acabou de entrar, tá fresco no jogo, chama, jogada curta de novo na metade do gramado com o Gustavo Gomes. Gomes domina, ajeita a bola próxima ao círculo central do gramado, avança o time do Palmeiras. Arimbo Moreno passa na frente, tenta o Ender, que tá travado no meio do caminho, volta o Arimbo Moreno, faz a volta bem na defesa do Inter, larga na ponta direita do gramado, avança o Palmeiras, vai tentar com o Mike, olhou pra grande área, partiu, levantou na boca do gol, de soco, Rocher sai, trava, corta o goleiro do Inter, choque do Rocher com Flaco Lopes, jogadores do Inter e do Palmeiras caídos depois desse ataque do Alviverde aí, Boni. Jogadores caídos depois do cruzamento do Mike, o Rocher saiu muito bem, mas mais um choque entre o goleiro colorado e Flaco Lopes. Os dois já haviam protagonizado o encontrão alguns lances atrás e agora os dois caídos, Flaco Lopes também com expressões de dor, Rocher também sentindo bastante. Entram as equipes médicas das duas equipes e acho que mudou o Internacional, né, Pegar? Mudou o Palmeiras. Mudou o Palmeiras. Tá informando aqui o árbitro. Ah, mudou o Palmeiras? Exatamente. Tá entrando camisa número 2, Marcos Rocha, pra saída do Mike. Vai mudar mais? Eu já vou confirmar aqui. Então, o Marcos Rocha entrou pra saída do Mike. Entrou também. Me parece que entrou o Estevão, mas tá uma confusão. É ele mesmo, ele vai entrar. O Estevão vai entrar, vai sair o Flaco Lopes. É, o Flaco Lopes que tá sentindo aqui ainda. Tá com bastante pressão de dor, tá sendo atendido, passando uma água na cara. Gabriel. Por enquanto entrou o Marcos Rocha, saiu o Mike. Fala, PH. E só para informar também, o Rocher, que teve um problema na costela, ele retornou agora nas finais, nas semifinais, contra o Juventude. Ele ficou um longo período fora, cerca de 3 meses, por uma fissura na costela. Então, esse choque involuntário entre Lopes e Rocher preocupa o torcedor colorado, que fica atento, porque o goleiro ficou de fora por mais ou menos 3 meses e agora já se levanta, quem sabe continua na partida. Vai ter chance o garoto Estevão, né, Bruno Prato? Já tá em campo aqui. O Flaco Lopes foi embora, ele deixa o Endrick no campo. Agora o Palmeiras tá com o Endrick, com o Rony e com o Estevão no ataque. É, e tinha que entrar mesmo o garoto, tá num bom momento, é um jogador criativo, um jogador que pode buscar algo diferente. A princípio, o Estevão se posiciona pelo lado direito, o Rony continua na esquerda e é o Endrick que passa a jogar mais centralizado, né? O Endrick por dentro e o Rony e o Estevão pelos lados. O Estevão é o cara que pode ajudar o Endrick. São dois meninos ainda bem jovens, mas talentosos, que podem fazer algo fora da curva. Círculo central do gramado, vem o Palmeiras, Rony é travado, fica no chão, falta. Falta, tá parado o jogo, Rony caído, falta no atacante do Palmeiras aqui na linha divisória do gramado. O árbitro vai para autorização, rapidamente vem o Aníbal Moreno para já cobrar. Mete no Veiga, foi desarmado no meio, lá vem o Inter de novo, recuperação para o Borré. Passa no ataque, marcação do Palmeiras, volta agora na defensiva. Jogada vem de novo na entrada da grande área com Wesley, fez fila, foi travado, perdeu o Aníbal Moreno. Arranca para contra-ataque, a torcida se anima, lá vem Palmeiras, o Endrick. Ele demora-se bastante, rola ao lado para o Aníbal, recebeu de volta o Endrick. No meio do caminho tem um corte por baixo da zaga do Internacional. Bola para a lateral, canhota do gramado de novo, mais atrás vira o jogo com o René. René domina, recupera mais atrás ao lado com o Rocher. Entrada da grande área, vem Rocher, o goleiro do Inter, para fazer o levantamento no ataque. 1 pro Internacional, 0 pro Palmeiras. Vitória do Inter. Palmeiras perde em casa, perde na Arena Barueri. Bola por dentro, lá no círculo central do gramado. De novo dominando o bola, o Internacional. Lateral oposta aos técnicos, marcação do Palmeiras fecha. O Rony tenta, chega antes, vira, jogada o Inter para entrada da grande área. É para Mercado domina, sai do gol. Rocher, vem bola pro Rocher. Perna esquerda, domina o Rocher, sai jogando na entrada da grande área. Mais à frente tenta com o mercado volta de novo a bola para o círculo central do gramado no levantamento. Antes vem da zaga, corta na marcação, tenta avançar curto na lateral. Piquerez, o árbitro para, marca a falta. Tá caído o Piquerez, falta pro Palmeiras bater aí, Boni. Tá caído o Piquerez, mais uma vez a jogada pelo lado esquerdo, foi derrubado. Já se posiciona ali os jogadores do Palmeiras. Gabriel Menino tá indo pegar a bola. Acho que o Veiga dessa vez vai deixar pro Menino fazer o lançamento na área. Alterar um pouquinho os cobradores do Palmeiras, né, Gabriel? Todo mundo pro interior da grande área. Vem o Gabriel Menino pra chuveirar no gol. 1 a 0 pro Inter. Vitória do Colorado. Palmeiras tem a falta, Gabriel Menino vai pra cobrança, partiu, o Menino levantou na boca do gol de cabeça, saiu a zaga, bola sobra pro Aníbal Moreno, na entrada da grande área, protegeu com o corpo, ganhou o escanteio, tiro de canto pro Verdão bater, lateral direita do gramado, acelera o jogo, lá vai o Palmeiras, todo mundo pro interior da grande área, Veiga bate, cobrador de bola parada, oficial do Palmeiras, Veiga na cobrança, na ponta canhota do gramado pra levantar do gol, é a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Fortaleza venceu o Cruzeiro por 1-0, o Atlético Mineiro vencendo o Criciúma por 1-0 também, levantamento na boca do gol, de cabeça sobe, corta a zaga, ajeitou, Estevão, meia lua do gol, puxou, bateu, foi pra fora a bola, linha de fundo, tiro de meta, Rocher vem pra cobrança, Boni. O cartão de visita do menino Estevão na partida de hoje, o lançamento do Veiga na cobrança de escanteio, a zaga afastou e a joia do Palmeiras, a nova joia do Palmeiras, pegou o rebote na entrada da área, tentou de perna esquerda, mas bateu muito alto, sem perigo para o goleiro Rocher, segue 1-0 Internacional na Arena Barueri, Gabriel. Palmeiras sofrendo para tentar empatar o jogo, Bruno Prado. Não consegue pressionar tanto o Internacional, faz muito tempo que o Palmeiras não cria uma chance realmente perigosa, tá tentando chutar de longe, a bola passa longe do gol do Internacional, e o Inter esperando a chance de no contra-ataque matar o jogo, né? O Palmeiras está com dificuldade, não está conseguindo pressionar, não está conseguindo fazer o Rocher trabalhar. Mexe o Inter, PH. E entra aquele que fez uma polêmica gigantesca ao bater um pênalti de cavadinha numa decisão de Campeonato Gaúcho. Robert Renan entra no lugar de Wesley. Wesley, que por enquanto vai marcando o gol da vitória do Internacional. Entra o zagueiro número 4 e sai o atacante número 21. Entra Robert Renan, número 4, sai Wesley, atacante número 21. Posse de bola para o Internacional na cobrança de lateral aqui ao lado dos técnicos no campo de defesa. Placar de 1-0 pro Inter, vamos já pra reta final do jogo, faltando 13 minutos pra acabar a partida em Barueri, bola vem por dentro no círculo central do gramado, valeu você que tá chegando agora, senta o dedo no like, compartilha a transmissão da Pan, já a sequência de Flamengo e São Paulo, o jogo já tá rolando no Maracanã, tá 0-0, o Nilson César tá transmitindo esse jogo também aqui no nosso Jovem Pan Esportes, o Juventude tá vencendo o Corinthians, 2-0, vitória contra o Corinthians, fora de casa o Corinthians perde a sua primeira no Campeonato Brasileiro. Bola pra entrada da grande área, sai do gol, Rocher levanta ali perto da direita, lançamento pra linha lateral oposta aos técnicos, avança o time do Internacional, Borré levanta o braço aqui na direita, atenção, o Inter vem de novo na ponta do gramado, cruzamento pra trás, ninguém tira, volta da zaga o Estevam, tentou no corte, não chegou, a bola volta com o René, ele leva contra a marcação, fica no chão, sofre a falta, que mandou seguir, diz que foi lance normal do jogo, bola pra lateral do gramado, tentava saída rápida o time do Palmeiras, jogada em cima da marcação do Inter, é lateral para a equipe Alviverde bater, tá mexendo o Palmeiras de novo aí, Boni. Última mudança do técnico Abel Ferreira, entra o 20 Rômulo, que fez o Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino, e deixa o campo Rafael Veiga com a camisa número 23, então entra Rômulo, a quinta mudança do Palmeiras, sai Veiga com a camisa 23. Bola pra lateral direita do gramado, avança o Palmeiras, tenta a jogada da linha de defesa, vem com o Gabriel Menino, rolou na ponta lateral do gramado, avançando na marca do escanteio, tenta o Estevão, volta curto pro Gabriel Menino, triangulação do Palmeiras de novo, bola pra lateral direita do campo, vem o Verdão avançando na jogada, o Marcos Rocha, à frente para Hendrick domina, vira jogada curtinha, recomeça a posse de bola do Palmeiras na metade do gramado, avançando o círculo central adentro, lá vem o Murilo pela zaga, ele olha para a grande área, mira na ponta direita, a jogada volta para o Marcos Rocha, que tenta curtinho ao lado para o Estevam, avançou, tem espaço, meia lua da área! Falta nele! Lance frontal de gol, Estevam por baixo, pegaram o menino, carrinho na entrada da área, o Estevão viu que a marcação chegava, desacelerou um pouco, sofreu a falta que pode ser perigosíssima, Vitor Boni. Falta perigosíssima para o Palmeiras, toca nos meninos da base que eles resolvem. Estevão recebeu na entrada da área, pedalou para cima de um, adiantou, foi derrubado pelo lateral René, e agora, meu amigo, é falta perigosa para o Palmeiras, que rendeu também cartão amarelo para o camisa 6 do Internacional. Já ajeita ali, tá o Hendrick, tá o próprio Estevão. Vem bola perigosa para o Palmeiras aí, Gabriel. Deve ser o próprio Estevão, né? O Hendrick tá ali ao lado também, mas o Estevão toma maior distância. Meia lua da área. Até o Everton avançou, tá aqui no círculo central do gramado, bem à frente da linha divisória do gramado, para dar orientações para os seus jogadores. Daí é um perigo frontal que o Palmeiras tem a oportunidade de gol. Estevão na bola, o Aníbal Moreira também tá ali conversando com o camisa 41 do Palmeiras. O Estevão toma maior distância. Piquerez na meia-lua da área, sai e vem para a entrada da grande área. Barreira do Inter formada, jogadores do Palmeiras também marcam, fazem barreira. Estevão para a cobrança, bateu em cima da zaga. Tira a defesa do Inter, vai para fora, cobrança do escanteio. Escanteio para o Palmeiras bater aí, Boni. Escanteio para o Palmeiras, já vem Rômulo na bola. Aproxima o Estevão, vai cobrar curto. E o Estevão também vai para a cobrança do escanteio. Com muita personalidade o garoto do Palmeiras, Gabriel. 9 para acabar o jogo, 9 para terminar a partida. Escanteio para o Palmeiras bater, todo mundo para o interior da grande área. Autoriza o árbitro, levantada a bola para a boca do gol. De cabeça o desvio do Gomes, a bola voltou. O Rony de primeira trava na defesa. Corta a marcação, afasta parcialmente, tira a zaga, volta, briga, jogada vem curta de novo na metade do gramado, tentava o Rômulo, foi travado no meio do caminho, retoma a posse de bola o Palmeiras na linha de defesa, a jogada vem para a entrada da grande área, abertura curta e rápida, volta com o Hendrick, Hendrick domina, carrega, jogada para a lateral dos técnicos, é o Palmeiras avançando, lá vem o Verdão com o Hendrick, escapa bem da marcação do Inter, o Hendrick domina, falta nele! Baixo, cometida a falta da defesa do Internacional. Chegou o Vitão, parou o Hendrick. Falta pro Palmeiras bater aí, Boni. Se da outra vez foi o Estevão, agora foi Hendrick. Tentou a jogada individual, foi parado na falta. Agora pelo lado direito, vem mais bola na área. Vem você, Gabriel Dias. Todo mundo no interior da grande área. Falta pro Palmeiras bater, Estevão. Lateral dos técnicos, vai pro levantamento, enfiou na boca do gol, trava a zaga. De cabeça, complementa a marcação, bola volta no círculo central do gramado, lá vai o Verdão com domínio, vem transitando, carregando bola, Marcos Rocha, levantou pro interior do gol, trava de cabeça, corta a marcação, Palmeiras vai asfixiando o Internacional na sua zaga, tentando o gol de empate, bola do Piquerez de novo, lateral canhota do gramado, vai embora a bola. De lado, arremesso manual pro Palmeiras, o árbitro vai dar a falta. Falta pro Verdão para tentar de novo o levantamento lá no gol. Lá vai o Estevão pra bola, ele quer bater todas, hein, Boni? É, falta de novo pro Palmeiras, agora foi de Thiago Maia em cima de Gabriel Menino. O próprio Menino tá lá na bola, mas o Estevão tá se aproximando. Já afastou, afastou, vai deixar essa pro Gabriel Menino, Gabriel Dias. Gabriel Menino na cobrança de falta, lateral oposta aos técnicos, todo mundo no interior da grande área. Autoriza o árbitro, Gabriel Menino pra chuveirar no gol. Levantou na boca no gol, Murilo de cabeça, desviou, tentou o Hendrick, também foi travado, desarmado, a bola vai embora para a lateral do gramado, é arremesso manual lateral para o Palmeiras, Gabriel Menino vai de novo para a bola, placar de 1-0 para o Internacional, o relógio corre, faltam 6 para terminar o jogo, bateu o Gabriel Menino, mais atrás, chama a jogada na metade do gramado, lá vem Palmeiras para Marcos Rocha na frente, dentro do domínio curto, Verdão no círculo central do gramado com o Piquerez, Piquerez volta, obrigado a recuar, a jogada curta para Marcos Rocha para o Everton sai do gol aqui na entrada da grande área, perna direita, levanta a jogada curta para o Estevão, por baixo a marcação do René, tenta a cobertura, volta o Bender que ganhou na frente, meteu para o Estevão, na entrada da grande área, protegeu as águas, Arthur para, falta que o Hendrick cometeu, falta para o Internacional bater na linha de defesa, Bruno Prado, 1-0 para o Inter, fala Bruno. O Palmeiras depende mesmo do talento dos garotos nesse momento, né? Os dois que estão chamando o jogo, os dois que estão buscando, Estevão e Hendrick, se sair alguma coisa vai ser daí ou de bola parada, né? O Inter, depois da entrada do Robert Renan, defende ali com uma linha de 5, né? Os três zagueiros, Vitão, Mercado, Robert Renan, os laterais alinhados a eles. O Inter bloqueia bem a frente da sua área. O Palmeiras vai depender mesmo do brilho individual dos seus dois jogadores mais talentosos em campo no momento, que são os dois jovens. Lá vem o Inter de novo no círculo central do gramado. Arthur tá parando. Uma falta que agora o Marcos Rocha cometeu na lateral do gramado. O Abel Ferreira está desesperado na sua área técnica, hein, Vitor Boni? Desesperado, como a gente já conhece o Abel Ferreira, está se movimentando, brigando, reclamando com todo mundo, mas o fato é que foi falta para o Internacional, posse de bola do Colorado. É, e o Cudê não é menor não a movimentação dele aqui no banco. Bola para a lateral, posse de bola vai pertencer ao Palmeiras. 1-0 para o Internacional. Palmeiras vai conhecendo a primeira derrota nessa sequência de campeonato brasileiro, na segunda rodada apenas, o Verdão. Tá Tá parado o jogo, bola pra lateral, arremesso manual, lá vai o Palmeiras pra cobrança. Valeu você ligado no futebol da Jovem Pan. Muito obrigado, meus amigos em todo o Brasil. Deixa seu like, compartilha a nossa live. Bola pra entrada da grande área, o Everton domina e sai jogando. Lança a bola pra lateral do gramado, vem o time do Palmeiras de novo na linha divisória do campo pra Marcos Rocha. Marcos Rocha ao lado pra Murilo. Murilo vem da zaga, carrega a bola dominada. O Palmeiras tenta pra canhota do gramado. É o Verdão que tenta o espaço com o Piquerez. Piquerez faz o desvio, volta a bola de novo com o Marcos Rocha. Deixa passar curto pro Gabriel Menino. Levantamento pra entrada da grande área. Vai tentar o Rony, trava antes dele, corta a marcação. Rony vai no rebote. Rolou por dentro no meio pra Rômulo. Deu um tapinha por dentro pra tentar bater de fora da grande área. Protegeu a zaga. O Internacional vem de novo na bola. Lateralmente vai trabalhando bola. O Internacional pra Wanderson. Wanderson levanta, abre no centro do gramado, trava a marcação, volta pra Gabriel Menino na ponta, entregando com o Rômulo de novo. Rômulo vai pro lançamento, meteu pro Rony. Rony domina, lateral da grande área, na passagem do Gomes na área. Entre que de cabeça, desceu pra fora! Pra fora, Boni! Cabeceou pra fora no cruzamento do Rony. O Hendrick ia chegando inteirinho na bola. O problema é que tocou no zagueiro do Internacional antes, resvalou na cabeça de Hendrick e foi pela linha de fundo. Mais uma boa chance do Palmeiras, mas segue 1-0 Internacional, Gabriel Dias. É, o Hendrick hoje foi um dos destaques desse time do Palmeiras, mesmo com uma derrota, né, Bruno Prado? Chamou o jogo o tempo inteiro, né? Ele buscando desde o primeiro tempo, as jogadas do Palmeiras saíram do pé dele, no primeiro tempo jogando um pouco mais do lado direito, buscando a bola mais atrás. Depois da saída do Flaco, ele passou a ser o jogador mais avançado, mas ele não é aquele cara que fica fixo ali como um 9. Ele, do mesmo jeito, ele sai da área, ele circula, encosta bastante no Estevão, que é o homem que ocupa o lado direito nessa segunda etapa. Então, como eu falei agora há pouco, se sair alguma coisa vai ser dele ou do Estevão, né? São os dois meninos. E o Hendrick chamando o jogo, buscando, tomou muita pancada, tomou muita falta. Então o Hendrick é um destaque do jogo. Agora parece que o Gomes vai lá na frente, vai virar centroavante o paraguaio, pelo jeito. Que loucura. Muda o Inter, PH. Muda o Internacional, entra o zagueiro barra lateral Igor Gomes. Deixa eu ver esse ataque, lançamento na grande área, sai do gol pra cortar Rocher, vai PH. Sai o zagueiro, sai o lateral direito Bustos com a 16, entra Igor Gomes, e sai Maurício com a 27, entrando 45, Luca. Qual que é a camisa do Igor Gomes? Igor Gomes tem a camisa número 3. E a outra alteração, quem foi? Saiu o 27, Maurício, entrou 45, Luca. Luca tá no campo, mexe também o Internacional para segurar o resultado, que é muito bom fora de casa. Círculo central do gramado, lá vem o Inter, lá vem o Palmeiras, aliás, Aníbal Moreno carrega-se metade do gramado, vem, jogada vem, curtinha do Aníbal Moreno lá pra ponta, na esquerda, em velocidade, tenta saída bem de bola, levantamento na entrada da grande área pro Hendrick, cabeceia pra fora do gol, corta a zaga do Internacional, jogada sobra de novo com o Hendrick na quina de entrada da área, ajeitou por dentro pro Estevão, passou, não tem espaço, a bola vai embora. E o Gomes é centroavante mesmo nesses minutos finais. Ficou na área, não voltou mais. O Gomes agora é o centroavante do Palmeiras até o final do jogo. Cruzeiro empatou o jogo contra o Fortaleza. Um pro Fortaleza, um pro Cruzeiro. É impressionante mesmo o que fez o Abel Ferreira, né? É raro ele fazer isso. É que é raro o Palmeiras perder também, né? Tiro de meta, o Rocher vai pra bola. Já nos 45 dessa etapa final de jogo, Rocher para cobrança, vai para o levantamento, bota a bola para a lateral, canhota do gramado de cabeça, o Hendrick ajeita, na frente ninguém passa, Gomes avança como um atacante, ele tenta o toque à frente para o Rony, foi travado no meio do caminho, recuperação do Internacional, a bola volta para o Piquerez buscar o jogo na entrada do seu campo de defesa. 7 a mais, é isso, Boni? 7 minutos de acréscimo, anuncia o quarto árbitro, Gabriel. Batemos 45 agora, o sinal da Pan confirma, 45 de jogo, 7 de acréscimos aqui em Barueri. Lá vem o Palmeiras dominando bola no círculo central do gramado, lançamento do Aníbal na ponta canhota, vem o Palmeiras, corta a zaga do Inter e põe pra fora. Linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Inter bater o Flamengo, abriu o placar no Maracanã, 1 pro Flamengo, 0 pro São Paulo, Luiz Araújo. 1-0 para o Flamengo contra o Tricolor, 20 do primeiro tempo. Luiz Araújo que começou no banco, só que Cebolinha saiu machucado. E foi um golaço. Golaço. Ex-jogador do São Paulo, Luiz Araújo, assim como Wesley, ex-Palmeiras, marcou aqui. E aqui tá em jogo ainda. Aqui tá em jogo, meus amigos. 6 ainda de jogo. Os acréscimos estão rolando já. Vem o Internacional, tentava o Rômulo no levantamento. Proteção é do Marcos Rocha, ele afasta. O Palmeiras vai pro ataque, tenta fazer o seu gol de empate. Domina com o Estevão, tá travado. Recuperação, os jogadores do Inter ficam pra trás. Estevão molado pro Endrick na tabela. Os garotos da base dominam. O Endrick tentou devolver no Estevão, a bola foi interceptada. Volta o Endrick, tentava na correção. Travado no meio do caminho, recuperando ao lado com o Gustavo Prato. A bola volta de novo na metade do gramado. Círculo central de ataque, a bola do Inter vinha para o ataque, corta a zaga, recupera de novo o Murilo, sai jogando na entrada da grande área. O Everton sai do gol, rola à frente, domina Murilo, Murilo ao lado, lateralmente para Gabriel Menino, ao lado dele o Abel Ferreira, ao lado do Marcos Rocha. Agora vem o Marcos Rocha, o Abel está movimentando, está tentando colocar todo mundo no ataque. A bola de novo no círculo central do gramado. Aníbal Moreno de volta para Marcos Rocha. Marcos Rocha domina, ele carrega curtinho, o Estevão abre o braço, bola não chega no Estevão, volta na metade do gramado, sai da zaga, transita no ataque Murilo. Murilo dominou, largou de volta pro Gabriel Menino, acelera, vem Palmeiras, o Estevão aberto na direita, levantou o Menino na grande área, travou a zaga, corta, volta Gustavo Gomes de cabeça, ajeitou, ele bateu, foi travado, voltou no Gustavo Gomes, dominou na ponta esquerda, rolou para trás, meia lua da grande área, trava a marcação do Internacional, corta a zaga, o árbitro tá parando, marcando o impedimento. Que bola no ataque, o Gomes ajeitou pro Rony que bateu em cima da defesa do Internacional. Vitor Boni, o centroavante Gomes brigou lá dentro da área, ganhou a disputa, a bola sobrou pro Rony que tentou a finalização, acabou prensado em cima da zaga do Internacional, mas o árbitro já havia marcado o impedimento, o lance não valeria nada. Poxa, ficou caído mais um pouquinho, ganhou uns segundinhos, mas já levantou, vai dar prosseguimento. Posse de bola do Internacional. O Inter vai pra cobrança, Rocher vem pra bola. Placar de 1-0 para o Internacional. Você ligado no microfone Jovem Pan. Faltam 4 minutos e meio para acabarem os acréscimos. É o Inter ganhando o jogo. Gol do Wesley. Vitória importante do Internacional. Vem o Rocher pra bola, levanta para o ataque, de cabeça mais atrás o desvio da zaga do Internacional, tenta a bola por dentro, volta com o René, René domina, tá cercado pela marcação, mete na frente, Aníbal Moreno recupera, levantou pro Rony, Rony ajeitou no peito, quem sabe agora, acelera errado, a bola chegaria no Endrick, foi travado rapidamente, o Aníbal Moreno recupera a bola, lança com o Rony, Rony pela canhota, escapa da marcação, traz a bola por dentro, vem pelo meio, vai pro levantamento, mete a jogada curta na ponta direita, René impede a passagem pra grande área, Endrick não fica com rebote, a bola volta fora da grande área. Rômulo bateu pela linha de fundo. Que paulada pro gol do Rômulo. Direto a bola na linha de fundo, Boni. Uma pancada do camisa 20 do Palmeiras que tenta nesses últimos minutos conseguir o suado empate aqui na Arena Barueri. Bateu com a perna direita, foi pela linha de fundo. Mas o Palmeiras tentando até o último pingo de suor, Gabriel Dias. Na reta final, o Criciúma empata com o Atlético Mineiro. Um pro Atlético, um pro Criciúma. O jogo tá igual também lá em BH. Bola vem pra lateral direita do gramado, avançando, trabalhando bola. A equipe do Palmeiras tenta chegar na linha de fundo. Corta antes a marcação, tira o Internacional. Jogada ainda volta na entrada da grande área. Você ligado, ligado, ligado no futebol da Pan. Vem com a gente, senta o dedo no like. Valeu, galera, muito obrigado pela audiência. Domina a bola pra metade do gramado, se manda de novo. Vem com a posse de bola o time do Palmeiras. Abertura curtinha pra linha lateral direita do gramado, em diagonal. É o Verdão tentando avançar, tentando o seu gol de empate. Bola enfiada pra direita, pro Estevão. Ele domina, carrega, leva, chuveirou na grande área, desvio de cabeça, trava a zaga, corta a marcação do Inter, a bola se perde na linha lateral do gramado, arremesso manual, mais um, Verdão pra cobrança aí, todo mundo pro interior da grande área, atenção meus amigos, vai pra bola o Palmeiras, cobra o Marcos Rocha, reta final do jogo em Barueri, 2 minutos pra acabar, levantou Marcos Rocha na grande área, sai a zaga, corta a marcação, volta o Rômulo, pega na sobra, leva pra linha de fundo, ganha o escanteio, tiro de canto, bola pra grande área, 2 minutos pra acabar o jogo em Barueri, o Palmeiras em busca do empate, pressiona o Inter na área, Estevão bateu, bola volta na esquerda pra Rômulo, levantou pra grande área de cabeça, corta a zaga, tira a marcação, retomando a posse de bola o Palmeiras, Murilo, de cabeça, Rony de bicicleta, defendeu o goleiro! Sim! Hoje tem a bicicleta do Rony! Não, não tem o gol de de empate do Palmeiras, Vitor Boni. Seria um golaço espetacular. Ajeitou pro Rony. O Rony, já na característica dele, tentou a bicicleta, mas ficou nas mãos do Rocher. Quase o Palmeiras empata com um golaço, Gabriel. Bola volta pra entrada da grande área. Agora é o Internacional que tenta no último lance. Bola pra boca do gol. Dominou, fez a fila. O Luca foi travado, desarmado. A bola passa e vai embora. Linha lateral, arremesso vai pertencer ao Palmeiras. Rapidamente o Palmeiras vem para o ataque. Aí tentou o Marcos Rocha. O árbitro reclama do posicionamento do Marcos Rocha. Bate a lateral, Palmeiras. Domina pela defesa Murilo. Murilo vira o jogo, rola a bola na frente. Gabriel Menino ultrapassa o círculo central do gramado. Um minuto para acabar o jogo em Barueri. Bola para a canhota do campo, vem de novo Gabriel Menino, levantou para a grande área, tentou chegar no Estevão, foi travado, cobertura da zaga, tira a marcação, volta o Estevão, briga, último toque é da zaga do Internacional, lateral, arremesso manual para a equipe do Palmeiras bater. Vai para a cobrança, de novo Marcos Rocha, levantou para a lateral da grande área, domina o Verdão, Marcos Rocha desliza, jogada curtinha, volta para Romulo, cruzou no gol, bola para fora, escanteio para o Palmeiras bater. Escanteio para o Palmeiras, que tenta de qualquer maneira chegar ao empate, mas o Internacional vem de caro, tenta se assegurar na vitória, já cobrado escanteio. Escanteio batido, Marcos Rocha levantou na grande área, desvio de cabeça, Rocha defendeu, jogou para fora. Escanteio para o Palmeiras bater, um minuto a mais o árbitro deu. Rômulo na bola, ponta direita, autorizado. Everton também na área, levantamento na boca do gol. Everton subiu, a bola voltou de fora. Vai embora. Que bola do Estevão no último lance. Ele bateu pro gol, a bola passa e vai embora, Boni. Sobrou nos pés do menino Estevão, que ficou com a sobra, tentou bater de primeira, mas pegou errado no que pode ter sido a última chance do Palmeiras na partida, Gabriel Dias. Tiro de meta pro Rocher, o banco do Inter pede o final do jogo. O Palmeiras amarga a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Joga no domingo agora contra o Flamengo, em casa, na Arena do Palmeiras. Levanta o Rocher, apita o árbitro, acabou! Vitória do Inter! 1 pro Colorado, 0 pro Palmeiras, Vitor Boni. Palmeiras perde em casa, perde a segunda no ano. A primeira derrota havia sido para o Santos na final do Campeonato Paulista, que acabou não gerando maiores prejuízos para o time de Abel Ferreira. Agora perde a primeira do Campeonato Brasileiro na segunda rodada e perde uma invencibilidade como mandante, que era de 16 partidas. A derrota anterior em casa havia sido em outubro de 2023 e agora o Internacional deixa sua marca contra o Verdão, que perde na Arena Barueri e perde a oportunidade de somar 6 pontos logo no começo do campeonato, quando busca o tricampeonato consecutivo. Agora o Palmeiras volta a campo no próximo domingo contra o Flamengo às 4 horas da tarde, novamente no Allianz Parque, a cobertura completa da Jovem Pan Esportes, Gabriel. Muito bem. Seu destaque também, PH Sperber. E o Internacional, que chega à 16ª partida sem perder na temporada consecutiva, vitória importantíssima, segunda no Campeonato Brasileiro. A segunda, então, 6 pontos para o Colorado no Campeonato Brasileiro. O Inter, que volta a campo no próximo domingo às 4 da tarde, também fora de casa, também num jogo duro, agora contra o Atlético Paranaense. Jogo fora de casa às 4 da tarde no domingo, Gabriel. Muito bem, meus amigos. Bruno Prado, vitória do Inter. O Palmeiras amargou essa derrota e o Inter foi bem competente em segurar o ataque do Verdão hoje, Bruno. Foi no segundo tempo, mais cravado no seu campo, principalmente quando colocou um terceiro zagueiro, que o Cudê ali já percebeu que o time perdeu um pouco de força física para se manter no ataque, para puxar os contra-ataques. O Inter chegou a ter contra-ataques perigosos, mas aí preferiu sustentar o resultado e conseguiu. Tomou uma pressão no fim, mas não chegou a ser um sufoco enorme do Palmeiras, não. O resultado é justo, o Inter foi eficiente, depois soube defender e o Inter mostra força, né? O Inter é um time que é colocado como um adversário adversário, como um time que pode brigar na parte de cima, vem aqui em São Paulo e ganha do bicampeão brasileiro, de um dos favoritos ao título. Uma vitória grande do Inter, para mostrar, ó, o Inter vem para brigar em cima na tabela, tem elenco, tem condição para isso, consegue uma bela vitória aqui em Barueri. Muito bem, meus amigos, muito obrigado pela audiência. Vitória do Internacional por 1-0 contra o Palmeiras. Na sequência, tem Flamengo e São Paulo. O Flamengo tá vencendo por 1-0 e depois da rodada é hora do Canelada aqui na Jovem Pan. Valeu, gente, um abraço e até mais. Você ouviu Futebol Jovem Pan. Oferecimento Loja 100, preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional. Consórcio Mage, Volkswagen, caminhões e ônibus. Pare Mate apostas esportivas. Eles jogam, você ganha. Volkswagen Meteor, o extra pesado que entrega mais valor para o seu negócio. Mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan.